Tem família nos Estados Unidos, Tony? Tem primos, cunhado, alguém? Não, não. Todo mundo já morreu. Já foi preso, Tony? Eu? Preso? Nunca. Não. Já esteve num hospício? Ah, já. No barco que me trouxe pra cá. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Tudo bem. Não. Entendeu? Nunca. Já foi preso por vadiagem, maconha, não, heroína, não, cocaína? Não. Onde você arrumou essa cicatriz, Durão? Chupando buceta? Como é que eu ia arrumar uma cicatriz chupando buceta? Isso foi quando eu era criança. Sacou? Devia ter visto o outro moleque. Irreconhecível. E isso? Isso não é nada. Foi pra minha namorada. Namorado cacete. Tá aparecendo um montão dessas tatuagens. É algum código que vocês usam na prisão. O diapasão representa um assassino ou algo assim. Quer contar pra gente, Montana? Ou quer dar um pulinho no centro de detenção? Já saquei, meu amigo. Fui preso uma vez. Compra de dólares. Muita grana. Muito engraçado, Tony. Não, é verdade. Eu era um turista canadense. Você assaltou ele primeiro? Tira ele daqui! Está no ar da Taverna Cast. Fala galera, tá começando mais um Taverna Cast. Presente hoje a gente tem o Marcos Oliveira. Opa, fala aí galera. Temos o Homem Mal. E aí galera, meu, hoje eu tô em número reduzido aqui, não vou poder fazer uma piada de carioca, né? Temos General Jota. Opa, fala aí. E tem eu, Toim. Bom, vamos começar falando do... Essa semana a gente teve aí o trailer do GTA V lançado, o trailer do gameplay, e não se fala em outra coisa na internet, só vê trailer do GTA V em tudo que é lugar, em tudo que é site. Vamos começar com o que, que você achou do jogo, o que, que você achou do vídeo que você viu, Marcos? Então, cara, voltou um pouco do que era do San Andreas, né, cara? Pelo que eu vi, eles, cara, colocaram muita coisa de novo. É assim, vamos ver como é que vai ser essas coisas. O que mais me chamou a atenção foi o lance de como eles expandiram aquele universo ali, né, cara? A parte de por baixo d'água e tudo, assim, os detalhes. Eu acho que eles pegaram muita coisa do Red Dead Redemption, assim. Até a própria, o modo de selecionar ali as armas. Pô, eu acho, cara, que o universo cresceu muito, cara. E muita coisa que eles colocaram ali, eu acho que foram muitos pontos fortes que eles observaram do próprio Red Dead Redemption e de outros jogos da Rockstar que eles foram... lançando com esse tempo, né? Entendi. Homem Mal, o que, que você achou do... Você aí que é fã da série, fã da franquia, o que, que você achou do trailer que você viu, cara? Imagina, eu não gosto de GTA não, sai fora. cara, meu, foi épico demais, meu, foda demais. Legal que, assim, quem não viu ainda e for procurar, tem uma versão em português do vídeo, quem tropeça no inglês, tem uma versão em português que, assim, ela vai mostrando o gameplay, mas a menininha vai falando alguns aspectos, onde eles buscaram inspiração disso, daquilo, então é bem legal vem em português, que a menina fala direitinho, explica direitinho, fala dos três protagonistas, né? Que, meu, essa expansão do universo não foi só física, né? Não foi só agora você ter mais lugar pra explorar, né? Tem, meu, três personagens, cada um ali com um jeito de fazer as coisas bem diferente, com um círculo de amizades bem diferente. Cada um fica meio que, você percebe, cada um fica meio que baseado em um pedaço do mapa. E, cara, meu, vai ser muito foda, né? E, meu, muita gente briga comigo, até esqueci o nome do cara que lembrou de eu falando isso no final do Wario, no Twitter. Tava até tentando abrir o Twitter aqui pra falar com ele, mas esqueci o nome dele. Cara, jogo da Rockstar, velho, é teste pra GTA. Meu, você vê Red Dead Redemption, é um jogo fudidão, mas, cara, desculpa, aquilo é teste pra GTA, mano. Os caras não põem o que não dá certo no GTA. Fizeram isso no San Andreas, que inclusive, isso é até uma preocupação minha. Mas, cara, deu certo ali, eles testam ali. Vamos testar esse esquema? Beleza, deu certo. Ah, isso vai pra GTA. Ah, Max Payne. Cara, você vai jogar GTA V, você vai começar a ver. Ó, isso aqui eu vi no Max Payne. Ah, isso aqui eu vi no Red Dead. Ah, isso aqui eu vi no de Pimbolinho. No de Pimbolinho, ó. No de Ping Pong deles. Ah. E, cara, é sempre a assim é bom, cara, é bom. Eles conseguem fazer um produto de teste bom e o produto final também, né, que é GTA, sempre é fantástico. É GOT. Acho que foi jogo do ano, né, cara? Então. E depois os caras vêm falar que GTA V não é GOT. GTA V é GOT, mano. Até o que você tava falando a respeito do Max Payne, que você citou como exemplo aí, você pode ver que até na hora que um dos personagens lá tá trocando tiro, coisa e tal, tem muito ali da mira do Max Payne, do último, né, lançado pela Rockstar. Mas é isso que assim, a Rockstar, ela é uma empresa que, tipo, ela trabalha bem, né, então GTA é um produto muito estabelecido no mercado, cara. Eu sei que a gente vai entrar a falar disso, mas eu lembro quando GTA 4 atrasou, antes de sair, né, não sei, a gente fala geração passada ou geração atual ainda, não sei mais, cara. Atual, né, porque... Tá bom, vai. Quando GTA atrasou, ele ia sair no final do ano, ele ia sair entre outubro e novembro, e quando atrasou GTA 4, houve mó bafafá, né, mó rolo, os investidores, sabe, cobrando a Rockstar, tal, cobrando, que a Rockstar também é publisher do jogo, cobrando, mas putz, vai atrasar, a gente vai perder esse prazo de final do ano, esse prazo que tu dá presente e tal. Aí eu lembro que um dos diretores responsáveis por vendas lá da Rockstar virou pros caras e falou, olha, GTA vende em qualquer época do ano, vocês não precisam ficar preocupados. Verdade. E, meu, é isso, eles têm um cuidado com esse produto e eles evitam experimentar nesse produto, porque é o carro-chefe deles, não adianta. Então é até bom. Assim, é, eu concordo com o que você falou, que realmente eles pegam, eu considero os outros jogos testes da Rockstar pra rodar no GTA, pra botar no GTA funcionando aperfeiçoado. Uma coisa que eu ia até perguntar, não sei se vocês repararam, eu não consegui reparar, eu não me lembro de ter visto. Vocês viram a expressão facial dos personagens, se eles usaram alguma coisa de Alien Noir? Cara, na verdade, eles não vão usar. Uhum, eles fizeram um negócio diferente lá, né? Acharam isso, um jeito de fazer. Eles compraram um novo software de uma empresinha lá, que ela desenha que o Alien Noir, né? Alien Noir era filmado o rosto do ator e tal. E GTA, cara, também pela distância que você fica do personagem, não tem tanta necessidade. Então, mas eu acho que dessa vez vai mudar um pouco isso aí. Eu vi umas câmerazinhas no gameplay ali que estavam bem mais próximas assim do que é de costume da série, né, cara? Então, eles compraram uma empresinha que ela desenvolveu um software que cria a expressão facial a partir do arquivo de áudio. Ah, é? Então, tipo, dá menos trabalho que o Alien Noir, você filmar o rosto do ator pra cada... Imagina você filmar os diálogos de GTA, meu, é muita coisa. Então, eu acho que vai ficar legal, tipo, melhor que GTA 4, mas acho que nível de Alien Noir, cara, acho que não tem nem como, acho que nem cabe. Outra parada que eu achei muito bacana no gameplay, assim, foi o lance de enquanto você tá jogando com o personagem, não é como se o outro tivesse morto, assim, no cenário, não, né? Se você trocar imediatamente, aquele cara vai tá executando uma ação, ou roubando um carro, ou fazendo alguma coisa. É um ser que vive independente daquele universo ali, independente de você tá controlando ele, cara. Eu achei sensacional também, tipo, tá lá o cara numa parte do mapa, e você muda de personagem, o mapa afasta, aí aproxima pra onde tá o outro personagem, e ele tá fazendo outra coisa completamente diferente. É, cara, muito bacana. Além de dar aquele fato deles botarem lá que algumas missões você, não sei se vai ser todas ou algumas, você vai poder escolher meio que como você vai seguir, meio que no estilo me lembra um pouquinho daqueles Rainbow Six antigo, que você cria o plano e executa, manda cada um pra um lado e depois troca de personagem a hora que você quiser. Ah, sim, teve até um lance do cara botando na hora de, eu acho que é soltar um banco ou uma joalheria, né, um sugere que jogue gás, né, o outro já vocês já invadem com arma, um lance assim, eu achei bacana mesmo isso daí, cara. Você faz meio que os jogos de co-op hoje fazem forçado, que é, sei lá, tipo, a la Resident Evil, que um tem que levantar alguma coisa pro outro poder pular, um tem que abrir um portão pro outro poder passar. Isso você faz meio que você jogando com os personagens e não é forçado, porque assim, você joga com um, aí você tem que fazer uma tarefa pra você trocar e jogar com outro e o outro completar essa tarefa. Então, até esse lance do co-op aí, como é que vocês acham que vão ficar? Você acha que vai dar, por exemplo, pra gente adicionar um amigo e executar uma missão com outro personagem? Que eu acho que vai ser alguma coisa referente a isso aí, né? Ah, cara, eu acredito que não vai ter nada do tipo. Possa ter algum modo igual, olha aí o exemplo, Max Payne. Max Payne tinha um modo multiplayer, você jogava você e um amigo contra outras pessoas ou contra a máquina também, mas fora da história principal. GTA eu também creio que possa ter algo, mas eu não acredito na campanha co-op não, cara. Eu concordo também com a Memal nisso aí, eu acho que GTA é um jogo que você mais aproveita sozinho mesmo. Também achei isso, assim, só que eu achei que no final no final do vídeo eles colocaram assim, parece que sugeriram que vai ter um novo vídeo, não é? Pra falar do Mas isso é multiplayer, aquele multiplayer de mundo aberto, já tem no GTA 4. Que nem foi o GTA 4, não, beleza. O Lula até brincou falando que agora GTA é que nem The King of Fighters, são em trio, né? É em trio, cara, é verdade, cara. Você, no meio da porrada, você troca o boneco na tela, maneiro. Acho que realmente o jogo tem pra ser jogão. É grande candidato a jogo do ano, com certeza. É só por carregar o nome GTA, só por carregar Rockstar, você já entra como favorito, só de saber que é feito por ele, só de saber que é GTA. Independente da gente ver vídeos, da gente ver gameplay, a gente sabe que, sendo a Rockstar que vai fazer, ela tem um histórico a favor dela. A gente vê nos outros GTAs, a gente vê em todos os outros jogos que, ou pelo menos a grande maioria dos jogos que a Rockstar faz, sabe que já vai vir bem forte aí pra concorrer no final do ano como o melhor jogo do ano. Isso é sem dúvida, a gente não tem o que discutir. Ah, cara, meu, é aquela, setembrão, meu aniversário, mesmo meu aniversário. Meu também. É um belo presentão. E, meu, já garanti a minha edição especial, já tá compradinha. Vai chegar um pouquinho depois do que da galera aqui, mas, meu, GTA pra mim é difícil, tipo, esperar, e é difícil largar. Depois. Não duvido nada que você compre a versão especial lá fora e a versão padrão daqui só pra ir jogando enquanto isso. Ah, cara, eu acho que não, mas pode ter certeza que quando eu pegar um PS4, um Xbox One, eu vou vender a minha mídia antiga e vou comprar de novo pra eles e vou jogar de novo, cara. Não tenha dúvida. Marcos, mais alguma consideração pro jogo a fazer? Não, eu vou seguir o conselho do homem mal, cara. Quando eu pegar um Xbox One ou um PS4, é certeza de trocar. E inclusive, até acho que o gênero que vai mandar nessa próxima geração aí vai ser o sandbox, cara. Porque tudo quanto é gameplay que saiu na E3, que tal, vai ser mundo aberto, o próprio Metal Gear, tem um jogo de corrida da Ubisoft aí que os caras estão prometendo, né, que você vai poder cruzar uma cidade a outra quase que em tempo real. Tudo isso daí, cara, é tudo influência do que GTA criou, cara. Então é só a gente esperar aí, cara, que é certeza de, o meu tá garantido também, cara. Eu sei que não é o foco da gente falar de GTA V hoje, mas eu tenho uma dúvida, uma pergunta pra fazer, saber qual é a opinião de vocês. Vocês não acham que o GTA de PS4 e Xbox One tende a não ser muito bom? Não sei, eu tenho achado que pode ser meio que um port. O que vocês acham? Porque, assim, tudo bem que os kits de desenvolvimento do PS4 e do Xbox One já estão no mercado há 2-3 anos, no mínimo. Mas vocês não acham que o jogo foi desenvolvido pra geração atual e que vai sair pra próxima geração não vai ser muito diferente do que a gente já tem? Vai ter agora na PS3 e no Xbox 360? Cara, a Rockstar não faz port. Não faz port nem de uma plataforma pra outra, nem pra PC. Eles não trabalham com porte, eles contratam uma equipe inteira nova, que foi o caso, por exemplo, tudo bem, pode comparar, a versão Shadow Wars nem tanto, mas o Liberty City Stories e o Vice City Stories, quando eles foram portados pro PS2, aliás, foram portados, tipo, veio uma outra equipe, refez, acho que não refez o jogo inteiro, né, porque já tem o script e tal, mas deram todo um trabalho pro PlayStation 2, pra ter uma versão que se destaque da versão do PSP, etc, etc, etc, e cara, sempre foi assim, meu, tipo, a edição GTA 4 PC é fantástica. É muito animal. Muita coisa que não caberia no videogame, que não daria pra incluir por cima. Por exemplo, você tem no PC, você tem um editor de vídeo dentro do jogo. Você pode gravar, pode editar e tal. E, cara, isso é coisa que você não dá pra adaptar num código pronto. Meu, isso envolve as câmeras, envolve física, envolve um monte de coisa. Posicionamento. E, meu, isso você precisa... Vai, não digo construir engine do zero, mas você precisa realmente, meu, eliminar muita coisa. Tanto que, né? Tanto que pra PC eu não sei se GTA V vai sair no mesmo tempo. Mas GTA 4, se não me engano, acho que foram 8, 10 meses, acho que até um pouco mais, de diferença entre a versão dos consoles e a versão de PC, que ela foi praticamente refeita do zero. E isso aí é costume da Rockstar, cara. Fez com LA Noire também, pra quando sair pra PC. Sempre é costumeiro, mano. E pior que a galera compra, né? A gente já tá aqui, nem comprou pra essa geração, a gente já tá pensando em comprar pra próxima, cara. eu realmente achei, nem por ser pela Rockstar em si, porque que nem você disse, isso é um costume deles. Eu pensei por ser mais um console novo. Mas como a gente também já tá há 2-3 anos aí, eu acho que dá pra eles terem feito isso em paralelo. E a história do jogo não tem diferença de um pro outro. É muita coisa scriptada e pode ser utilizado. Ainda mais que o PS4 agora vai vir com a arquitetura de x86, então... Não, exatamente o que eu ia falar, cara. A nova geração inteira é praticamente x86, cara. Então, meu, é festa pro desenvolvedor. É oba-oba, é fogos estourando. Ou seja, meu, tá muito mais fácil pros caras. Acho que eles levaram mais tempo fazendo o GTA assim pra PS3 e 360 do que se eles fossem fazer direto pra PS4 e Xbox One. É, entendi. Então vamos pro assunto principal de hoje. Em 1997, um estúdio chamado DMA Design lançou o primeiro GTA, que foi pra PC, PlayStation e Game Boy Color. Vocês jogaram esse primeiro jogo? Com certeza, cara. O Grand Theft Auto, inclusive, quem não jogou, quem quiser, na página da Rockstar tem de graça pra baixar. Então, quem quiser, vai lá e baixa. Inclusive, eu baixei há pouco tempo atrás de novo pra PC, só pra relembrar, cara. Joguei bem pouco, assim, mas não lembro de... Lembro vagamente mesmo, cara, desse GTA aí. Entendi. Esse primeiro GTA, ele tinha a visão que é chamada de 2D e meio, 2.5D, que é uma... A câmera era de cima, mas dava uma sensação, meio que uma sensação falsa dos objetos serem três dimensões. A história do jogo, era possível escolher alguns personagens que não tinham muita diferença, não tinha muita diferença no gameplay, na história, nos acontecimentos do desenrolar do jogo. Ah, que GTA 1, cara, já é um jogo que já não tinha meio que história, né, cara? Simplesmente era o... Porque ele foi concebido como um jogo de polícia e ladrão. Não foi concebido como um jogo como a gente viu o GTA. Que era um jogo chamado Racing Chase, que eu esqueci o nome da companhia ainda. Não foi desenvolvido pela DMA ainda. Tarântula? Eu acho que sim. Tarântula Studios. Não vou me lembrar agora. Mas aí depois o pessoal da DMA lá viu o potencial do jogo e deu um tapa nele pra como Grand Theft Auto. E é já o primeiro game dessa franquia que eu odeio. Mas assim, não era muito focado em história mesmo, era aquele, tipo, a missão, vai lá, mata, vai lá, atropela, e cara, isso era 100%. Foi o jogo que deu a introdução aos nomes Liberty City, San Andreas e Vice City, e cara, era grande pra caramba. Eu joguei no PC na época, né, na época que eu joguei ele não tinha pro Game Boy Color ainda, ele saiu acho que pro PC e pro PlayStation 1. Não foi o primeiro GTA que eu vi primeiro o London no PS. Aí fui correr atrás dele no PC e acabei trombando com o Grand Theft Auto. Foi alguns aninhos depois que ele saiu, não muito. Mas, cara, é aquela, é o top-down basicão. Você corre, atropela e mata. E é isso aí, né? Não tem muito o que adicionar. E você aperta a bolinha e ele vai ficar rotando e peidando. Peidando, cara. Isso aí eu lembro, cara. É muito engraçado mesmo. E a essência do GTA toda tava ali já, né, cara? Você vê esse jogo, você... Pô, cara, o que falta aí pra ser um GTA? Nada, cara. É o GTA que a gente tem. Era o GTA que a gente podia ter na época, na verdade. Que a gente podia ter na época, na verdade. E os mapas são iguaizinhos, cara, até hoje. Se você pega o mapa lá do jogo do GTA 1, você olha, lá é igualzinho mesmo. Então, a gente pode dizer que esse é um universo que eles vêm desenvolvendo até, se eu não me engano, o San Andreas, é até aí. Mas que o 4, esse universo que eles criaram a partir desse primeiro GTA, é o mesmo universo, né? Aquele mesmo ambientação. As mesmas cidades, até o San Andreas. Do 4 pra lá, não. Então, é mais ou menos que assim... Porque teve o London, né? Mais pra frente. É que assim, se você for falar de timeline, de ambiente mesmo, você pode pegar do Vice City pra frente. O GTA... Vice City pra frente não, vai do GTA 3 pra frente. O GTA 1, 2, London 61, London 69, não tinham essa pretensão de criar esse universo, né? Isso começou já no GTA 3 pra frente. Tanto que tem várias Dragon Bonzada na história de nego que morreu em um e voltou em outro. Tipo, aqueles negócios Dragon Ball, sabe, que destrói a lua no outro episódio. episódio a Lua tá lá. É, bem assim. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a curiosidade é que o nome GTA Grand Theft Auto significa, é o nome de uma infração de trânsito americana. Infração de trânsito não, uma infração criminal que é roubar carro nos Estados Unidos. Então, aqui não só roubar carro, se a gente fosse transferir, se a gente fosse traduzir Grand Theft Auto pra São Paulo, ó. Nossa, cara, eu sou muito paulo. Se traduzir pra português, pra português do Brasil, não só de São Paulo, seria tipo roubo de veículos qualificado, ou seja, aquele cara que tipo não rouba um carro, né? Tipo aquela gangue que rouba 50, 60 carros. Exato. Então esse que é o Grand Theft Auto pra eles. É, maneiro. É, então, a gente introduz Liberty City, que é uma alusão a Nova York, né? A gente tem San Andreas, que é uma alusão a São Francisco, e tem Vice City, que é uma alusão a Miami. O jogo acontece no ano de 1990, se eu não me engano. É, então, o GTA 1, ele não tem muito explícita, né, data, mas a gente pode chutar aí nessa data por causa das músicas, tá? Mas a gente pode colocar aí, né, como se fosse nos anos 90. Depois, em 1999, já com o nome de Rockstar, se eu não me engano, é lançado GTA London 1969 para PlayStation 1 e PC. O jogo mudou um pouco a jogabilidade do jogo, o gameplay em si, ele era bem parecido com o que a gente tinha no GTA 1. Ele era meio que uma expansão do GTA, não era? GTA 2 ou... Não, GTA London. Isso. Ah, sim, ele era uma expansão do primeiro GTA. Ele era uma expansão do primeiro GTA, tanto ele quanto o que viria logo depois, o 1969, né? É. Então, na verdade, a gente roda meio que ao contrário. A gente teve o Grand Theft Auto London 69, ele foi lançado como um jogo full mesmo. O 61 é uma expansão do 69. Ah, sim. Ah, exato. Mas o 69 veio primeiro, não foi ou não? Veio primeiro. O 61, o London 61 é a expansão e que só saiu pro PC. Ah, sim. Mas verdade. É, o 69 ele saiu pra PS3. Vocês jogaram? Cara, eu já tô com a cabeça de Vocês jogaram esse jogo? Vocês jogaram os dois? O London, cara, 69 e 61? Não, esse aí nem passou na minha mão, cara. É, eu também tenho pouco pra falar. Meu meio mal. É, então, esse eu joguei... Não que eu joguei primeiro, né? Foi o primeiro GTA que eu vi, né? Tanto que eu joguei ele, o 1, e jogo logo na sequência esse London, né? Assim, é a mesma coisa, né? Só que agora era em Londres, né? Tinha gente diferente pra você atropelar, né? Tinha os Hare Krishna, né? Que uns falavam que era Hare Krishna, uns falavam que era lixeira, uns falavam que era isso, que era aquilo. Mas, tipo, em quesito de fórmula mesmo, era a mesma coisa. Mesma coisa, não caiu muito longe da árvore a maçã. Não tinha um negócio que quando você atropelava os Hare Krishnas, eles falavam um código lá que se você colocasse era munição infinita, algo do tipo? O Goranga. Goranga, isso. Goranga, E tu jogou na... Homem Mal, você chegou a jogar quando você jogou na época mesmo do lançamento, pelo menos o London, ou foi já um tempo depois? Sim. Eu joguei um e o London em 99. Ah, maneiro. Jogou o quê? No PS, no PlayStation? No PC. PC. Eu vi no PlayStation, num camarada meu, fiquei maluco. Falei, malandro, que negócio é esse? Que absurdo, cara. aí joguei no PC, que não tinha. Eu tive um Play 1, mas é a história que não gosto nem de contar. Fica muito bravo comigo, cara. Mas aí eu joguei no PC mesmo, mas a partir daí eu comecei a jogar na data, mano. Ah, tá. A partir daí tu virou rato de GTA e pegou pré-venda de todos, né? Sound shaking, earthquaking. Bom, a gente tem ainda em 1999 o GTA 2, que foi, aí saiu pra PC, pra PlayStation, saiu pro Dreamcast e saiu pro Game Boy Color. O jogo continuou com a visão de 2D e meio, a visão de cima, trazia o personagem Cloud Speed e uma cidade que se chamava Anywhere City. Ô louco, GTA 2 é o primeiro GTA que virou GTA mesmo, que tipo, já tinham mais ou menos uma historinha, né? Que era passado num futuro. Um futuro mais ou menos futuro, né? Porque o jogo se passa em 2013, né? Ou seja, já não é tão mais futuro assim, né? Mas é, eles abandonaram aí, tiraram os nomes da cidade praticamente, né? Que era chamado de Anywhere, ou seja, qualquer lugar nos Estados Unidos. E foi um jogo que trouxe algumas mecânicas novas. Foi o respeito, né? Uma coisa que eu quero muito que volte pro GTA, que é a barrinha de respeito que você tinha entre as gangues, né? Tipo, se você fazia mais trampo pra uma, pra gangue da Zaibatsu, por exemplo, aí eles não curtiam a gangue dos cientistas, aí você ficava mal visto, aí você entrava no bairro dos caras, nossa, o mundo do bairro parava pra te dar tiro. Cara, isso foi bem legal. E uma outra coisa que foi legal também, que eles começaram a incluir agora, tinha um pouquinho mais de não de hardware, né? Mas mais dinheiro pra investir na franquia, começaram a investir nas rádios, né? Eles têm muito mais musiquinha e tal, mais tipo de carro. E tem alguns diálogos já falados. E tanto que, tipo, um dos negócios mais foda é você salvar o seu progresso no jogo, você entra na igreja, né? E você precisa pagar $1,000 pro padre pra você salvar o seu jogo. E, cara, é genial, né? Você entra lá sem dinheiro, o padre fala, né? Damnation, no donation, no salvation. Sem doação, sem salvação. Então, e, cara, foi um dos primeiros chutes nas costas da sociedade da Rockstar. Que a Rockstar já começou a mexer ali com a cutucar de vara curta alguns setores da sociedade que não eram tocados pela mídia ridícula que era videogame. Você vê um jogo de videogame fazendo uma alusão assim às igrejas católicas, presbiterianas lá nos Estados Unidos, cara, meu, era foda, né? Tanto que se você entrava lá e tinha dinheiro, né? Ele falava, aleluia, não, agora sua alma foi salva. É complicado, complicado mesmo, mas esse foi o primeiro GTAzão, né? Bem legal. Tinha uma abertura muito show, que era em... Como é que chama, cara, quando é em live action? Hoje minha cabeça não tá boa. Uma abertura muito louca em live action, que, putz, se a gente tiver que colar um link do YouTube aí, que eu acho muito da hora mesmo pra época. E, meu, basicamente, o GTA foi só adicionando, né? A mesma fórmula que a gente teve no London e blá blá blá, mas agora com esses twists a mais. Uma forma melhor. E foi nesse que nem esse do lance lá da igreja, foi nesse que a Rockstar começou a montar o seu perfil que a gente tem dela hoje, né? Chutando o saco da sociedade, né? Que é a grande marca que a gente tem da Rockstar. Eu não sabia desse lance da igreja, do que o carinha entrava pra salvar na igreja e que tinha esse lance do dinheiro, não. Eu realmente não conhecia. Eu também não conhecia essa história, não, cara. Os caras já começaram criando polêmica desde cedo, né, cara? Muito bacana. Mas virou realmente uma marca registrada, assim, da Rockstar, né, cara? Esse tipo de coisa, né? É bom pra ter alguém pra sacudir esse mercado que a gente tem, né? É, General J, você chegou a jogar o GTA 2? Eu nunca tinha. Então, eu jogava muito na casa de amigo, né? Mas era divertido também. Eu gostava. Esse negócio aí que o Omimar falou de respeito, realmente é um negócio que tinha que voltar pra série, cara. Algumas séries também usaram isso, tipo Mercenários também usava isso. Tem várias séries que copiaram esse negócio aí do GTA 2, cara. E também, se eu não me engano, tinha um esqueminha lá de botar arma no seu carro, né? Era um negócio assim. Tinha. Você podia equipar o carro com arma lá quando você fazia amizade com a gangue dos cientistas lá. Sim, isso mesmo. Era mais legal isso aí. O próprio Skyrim tem isso. Ele, tu meio que tu entra na cidade, tu é de um grupo e tu é mal visto e faz merda na cidade, nunca mais entra no teu jogo. É, realmente. E isso é uma coisa bem legal, uma funcionalidade bem legal. Mas quando eu tava desfazendo o estudo aqui pra gente gravar, eu vi uma coisa que eu não sabia e que eu achei bem curiosa. Vocês chegaram a ver a versão de Game Boy, cara? De Game Boy Color? É. Eu vi uma vez, cara, só, mas nem joguei. Homem Mal chegou a ver a versão de Game Boy? Sim, cara. É, assim, não na época, mas joguei depois, quando eu tinha na época que eu comprei o Game Boy Advance, e foi muito meu companheiro no lugar que eu trabalhei. Fiquei 10 meses isolado, praticamente, né? E joguei lá, cara, é aquela, né? A versão mais desenhada, mais cartoon, mais legal, que, tipo, quase tudo tava lá, né? O sangue, o atropelamento e tudo que geralmente a gente não via no Game Boy, tava lá dentro. É, né? Que é engraçado que saiu pra PC, pra PlayStation, pra Dreamcast, que são, assim, PlayStation e Dreamcast eram videogames bem poderosos. E saiu pro Game Boy Color, que era um videogame que tinha pouco poder de processamento, era um port portátil. E eu realmente não sabia que a gente tinha... O GTA 2 tinha saído pra Game Boy. É, fica uma curiosidade legal. Uma coisa legal de, se, de saber. De, e o jogo rodava bem. Como é que era? Era assim, era, tinha historinha, era igual, tudo igual. E assim, claro que com menos gráfico, mas tinha tudo que tinha nos outros? Tinha, cara. Tinha. Você tinha o... as gangues, né? Você tinha as Aibatsu, a Yakuza e a outra lá. Se não me engano, acho que faltavam umas duas gangues. E era aquele visual bem desenhadão mesmo, cara. Você procurar umas screenshots aí, você vai entender mesmo o que eu tô falando. Pra poder rodar, né? Não tinha como. Não tinha o minimap, também nem tinha como, né? O tamanho da tela. Mas funcionava. Funcionava legal. É, não é o jogo que você vai jogar e terminar, mas... Era pra quem só tinha o Game Boy na época, era uma boa opção, né? Só pra, assim, pelo menos ele tinha a opção de jogar o GTA, né? É, então, eu fui imaginando o tráfego. Seria essa fita, né, cara? Tipo, meu, quem tinha Game Boy não era nego velho, né, cara? Era molecadinha, viu? Pois é, isso é uma coisa curiosa. Eu tenho um primo que o filhinho dele hoje deve estar com uns 10 anos, 9, 10 anos, mas o garoto jogava GTA, se eu não me engano, era o 3 há 4, 5 anos atrás. O garoto tinha 4, 5, 6 anos, sei lá quantos anos ele tinha na época, e era engraçado você ver ele jogando, porque assim, teoricamente ele não poderia, não seria legal nem ele estar jogando, mas era engraçado você ver ele jogando, porque assim, o garoto jogava GTA melhor do que eu, entendeu? E isso aí é verdade. Era engraçado ver, e assim, a criança acha que eu, como mais velho e tal, eu percebia que ele não tava entendendo grande parte do que tava acontecendo, entendeu? Que era como se fosse pra ele fosse meio que uma diversão. Ele não tava entendendo que, assim, pô, tu tá matando alguém, tá roubando alguém, tá pegando a prostituta, entendeu? E era bem engraçado ver um garoto de 5, 4, 5, 6 anos jogando GTA, entendeu? Cara, e a molecada gostava, né? Aqui perto de casa também tinha a galera que jogava, cara. Uns moleques assim, e você via a reação da garotada, cara. Como proibir, assim, ou chamar a atenção de um GTA, cara? Uma febre incrível, cara. GTA é cultura, né? Né, meu irmão? É, GTA é a cultura, cara. É, então, meu, tem coisas que você não evita, né, cara? Tipo, você não consegue blindar. Tudo bem, cara. É, eu tenho dois sobrinhos, tenho um sobrinho agora que tá com 3 anos e um que tá com 11, né? E, cara, eu, quando disponibilizo videogame pra eles, meu, não dou Call of Duty, sabe? Um joguinho de corrida e tal, mas isso aí é mais coisa minha mesmo. Tipo, eu acho que se você é pai que tá ouvindo aí, acho que seu filho tem uma mente pra discernir e digerir essa informação, é uma coisa. É, mas, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa que a primeira Playboy, fora. Cara, você não consegue blindar por muito tempo isso. Você consegue não facilitar o acesso a esse tipo de coisa. Que igual que acontece. O moleque tá vendo lá, mas não tá entendendo nada, né? Daqui pra frente, quando... Mais pra frente, quando ele tiver alguém atropelando alguém na rua, ele vai falar, isso aí, morreu, ó. Tá vendo? Tá certo. É complicado, cara. Não, meu irmão. Mas é que não dá, velho. O GTA é aquela... É um conteúdo forte, tudo bem. Você tem uma classificação etária. Mas, meu, do sucesso que é, cara, quantas lan houses você não viu aí com as molecadinhas, 5, 6 pivetinhos, nariz catarrenta ainda, rodando lá em volta do PC, o moleque lá pulando de lowrider. É, mano. San Andreas? Não tem como. San Andreas é o que mais foi acontecer isso, cara. É, né? O GTA é pra geração anos 2000, o que Carmageddon foi pra gente, né? Pelo menos, eu não sei a idade de vocês, mas pelo menos pra mim foi. Bem por aí, Carmageddon, Doom... Vamos pular vamos pular pra revolução. Vamos falar de GTA de verdade agora. Agora sim. Eis que no ano de 2001, a Rockstar lança o GTA 3, que foi a grande revolução da série, pelo fato do jogo ter se transformado num jogo em 3D. O jogo saiu pra PC, PS2 e Xbox. Ele trazia novamente o Speed, o Cloud Speed do GTA 2. E voltando aí pra cidade do primeiro GTA, o jogo passava em Liberty City. Vamos começar aí pelo Marcos. Marcos, qual a sua experiência com esse jogo? O que o GTA 3 te ensinou? Pô, cara, eu lembro que na época, a primeira vez que eu vi, eu não sabia nem do que se tratava. Eu falei, caraca, tá... Primeira vez que eu vi, eu pensei que o cara tava jogando um jogo de corrida, foi na casa de um colega meu, voltando da escola, coisa assim. Não, daqui a pouco o cara sai do carro, eu falei, pô, que isso? é o Driver. Aí o cara, não, GTA. Eu falei, pô, GTA, porque eu já tinha visto antes, não sei se foi o primeiro, na época, aquela visão de cima, só que eu nem associei um jogo a outro, depois que fui procurar saber. Cara, eu te confesso que eu não joguei nada da história desse jogo. A primeira vez que eu peguei e roubei um carro, foi ali que começou. Roubar carro, é zoar. Eu só zoei nesse GTA, cara. A experiência que eu tirei do GTA 3, aquele mundo ali, eu realmente não acreditei. Assim, e pra mim foi incrível. Aquele universo ali, só pra zoar, cara. Só pra zoar mesmo. É, General Jota, o que você tem pra nos falar aí da sua primeira experiência com o GTA 3? Pô, quando eu vi o GTA 3 a primeira vez, eu nem tinha PlayStation 2 na época, tal. Eu ainda jogava o PlayStation lá com o driverzão lá, né, cara? Jogava driver. Aí quando eu fui ver um dia eu fui na casa de um colega que tinha o PS2 já com o GTA 3. Aí quando eu fui ver assim, aí o cara jogando o jogo assim, eu, pô, parecia muito com driver e tal. Aí ele falou, não, pô, esse aqui é o GTA, sei lá o que. Pô, o GTA aquele lá que era de Civ e tal, ele é. Aí eu comecei a jogar lá com ele, cara, era sensacional, porque é aquele negócio, eu sempre joguei driver, eu jogava muito o primeiro, o segundo eu joguei pouco, mas eu sempre imaginei, pô, se o driver andasse armado, pudesse fazer umas missões assim, dando tiro e tal, ia ficar um negócio mais divertido. Eu sempre quis que meio que o driver se juntasse com o GTA, e acabou que aconteceu nisso aí, né, cara? Cara, eu já jogava GTA casualmente na época, porque o nosso relacionamento não era tão sério. Mas aí uns dias, né, um dia o camarada meu, no trampo na época, sou velho, tá? Sou velho mesmo. Porra, lá no trampo, o camarada falou, pô, você viu o GTA 3? Aí eu falei pro cara, não vi ainda, né? Vou procurar pra ver, né? Na época do modem discado ainda, né? Nossa, faz... Aí, beleza, tipo, baixei lá no 56K, baixei um trailerzinho, naquela época você não tinha YouTube, não tinha bosta nenhuma direito, né? Aí, beleza, cara, peguei o trailerzinho pra ver, aí baixei e tá, tal, assistindo. Falei, ué, que jogo é esse, cara? Isso não é GTA. É engraçado que a gente teve quase todo mundo a mesma experiência, né, cara? Exatamente. Assim, de surpresa, né? Botou silicone, fez lipo, arrumou o nariz, né? Talento geral, né? Aquela gordinha feia da escola que fica uns anos fora e depois volta uma delícia, né? Então, aí, cara, eu falei, não acreditando. Falei, meu, não acredito que isso é GTA mesmo, cara. Fui, procurei mais informação. Realmente, aquilo era GTA mesmo. Aí que veio o soco no estômago, né? Só tinha pra PlayStation. Aí eu amarguei. Não tinha. Na época eu jogava só no console. Cara, eu vim voltar. Eu saí do Mega Drive e vim voltar já no final da geração do primeiro Xbox. Fiquei muitos anos sem console. E, meu, amarguei 7 meses. Amarguei 7 meses esperando GTA 3 sair pra PC. Aí quando saiu, nossa, cara, comprei e, meu, foi... Putz, foi uns 2 anos direto, cara, jogando e rejogando, jogando e rejogando, jogando. E ficou, assim, uma coisa que tá bem perto de hoje, cara, você pode jogar uma vez inteiro, cara. Na próxima vez que você jogar, tem um detalhinho que te surpreende, tem aquele diálogo, prestou atenção, mas que fez sentido lá na frente. Meu, é uma experiência muito boa, cara. GTA 3 é uma experiência muito boa. E, pô, cara, em 3D ficou perfeito, casou, né? Casou 100%, pô. A última experiência em 3D forte que a gente tinha era o Mario, né? Mario 64. Aí, pô, pular de Mario, você pular de um encanador italiano bigodudo pra um cara de jaqueta preta que você enfia o carro na calçada e atropela todo mundo, escutando ainda a trilha sonora do Scarface, que era uma das rádios do jogo. Que foi quando também, né, eles trouxeram, tipo, esse do GTA 2, que eram as rádios, deram essa atenção, trouxeram os comerciais, nossa, meu, o universo inflou com o 3D de um jeito que não dava pra acreditar, mas então, foi muito bom. Alguém lembra, assim, se foi no início da geração, no meio da geração que lançou, porque até pro PlayStation 2, assim, eu achei que na época, pra mim foi impactante, cara. Um ambiente daquele que eles criaram ali, pra mim foi... Foi bem no início da geração. Foi em 2001 que foi lançado. Foi o PlayStation 2 foi lançado em... Vocês lembram quando foi? 99, 2000? 2002. Foi em 2001. Então bem por aí mesmo. Por isso nós também tivemos, assim, a gente não teve... Não tinha o console nessa época, né? E quando a gente chegou e viu, assim, pô, pra mim foi um impactante mesmo, cara. E detalhe, né? No GTA 3 quase não saiu. Quase não saiu. Bateu na trave pra não sair. Por quê? Porque por causa do 11 de setembro. Ah, é, né? É, legal saber disso. Foi um mês antes, tipo. A Rockstar já tava pra anunciar mesmo, já tinha divulgado vídeo e tal. Tanto que se você pegar, é que agora é difícil de achar, mas na época, você via as screenshots, os carros de polícia, eles não eram preto e branco, eles eram branco e azul, que são iguais aos carros de Nova York, entende? Então eles tiveram, mudaram a cor dos carros, retiraram, tinha umas missões que você ia poder fazer pro, não pra um grupo terrorista, mas sabe, pra algo, bem parecido. Então, tipo, meu, eles cortaram bastante coisa do GTA 3 e que correu o risco do jogo não sair, ou pelo menos ser adiado por mais um ano e pouco. E agora, se a mídia já tá prensada, ia ser um problema, hein? Porra, já pensou? Que criança de um mês, assim, mais ou menos, né? Caramba! É, na verdade, eles deram um pouco de azar, né? Porque eles pegaram como pano de fundo do jogo Liberty City, que era esperado em Nova York, né? Exatamente. Então, isso foi meio que um azar deles de acontecer isso justo na cidade que eles escolheram ter como cenário do jogo e próximo do ataque lá de 11 de setembro. Mas na programação original, assim, da cidade, tinha alguma coisa que remetia às Torres Gêmeas ou alguma coisa assim? As Torres Gêmeas eu não digo, mas eu tenho quase certeza que a gangue e as missões foram cortadas. Tipo, era uma gangue, tipo, adorava explodir coisa. Então ia ter muitas missões de você explodir carro, explodir casa, explodir prédio. Então acabou não pegando tão bem, né? E o bom que serviu de pano de fundo no final das contas, né? Que o ataque lá da ponte lá ficou meio como um ataque terrorista, né? E serviu de pano de fogo. Eles, tipo, a Rockstar é foda. Eles mudaram um monte de coisa por causa do 11 de setembro de um lado, e do outro lado trouxeram um monte de coisa referente a terrorismo pra dentro do jogo. Ou seja, dá com a mão e tira com a outra. Mas, meu, serviu. Serviu pra entrar no jogo. É, e assim, o risco deles não era nem só com a imprensa, com a mídia. O risco era com o sentimento do povo americano, que é bem patriota, e o próprio sentimento do povo mesmo em relação ao que tinha acontecido com o jogo. Eu acho que talvez se a Rockstar não tivesse tirado isso poderia meio que influenciar negativamente até nas vendas, né? É que nessa época nesse período aí foi até uma época de censura total, né? Quem tava produzindo conteúdo assim pra mídia, filme, eu lembro que teve uma galera que picotou até o próprio filme do Homem-Aranha. Eu acho que quem tava preso a lançar alguma coisa que remetia a Nova York reviu ali tudo, né, cara? Complicado mesmo. Imagina, cara, meu, não é um acidente que aconteceu aqui num bairro, né? Foi um ataque que atrapalhou uma nação inteira. Então, meu, pô, vai pisar em ovos também. Ainda bem que a Rockstar, ela não tá nem aí, cara. A Rockstar pisa em ovos de coturno, né? E no 3 não tinha avião ainda não, né, cara? 3 eu acho que já tinha, cara. No 3 não, tinha. Então, só foi ter no San Andreas, né? Na verdade, foi uma das coisas cortadas. Tanto que o aeroporto inteiro do GTA 3 foi cortado. Ah. Você precisava fazer um esquemão pra cair lá. E tinha um dodo, aquele aviãozinho pequenininho. Só que aquela, você não conseguia levantar voo. Tipo, você via de reto na pista, tentava o máximo chegar do outro lado da ilha ali, né? Mas foi cortado também. Foi até bom ter cortado bosta. Em relação à história do jogo, que curiosidade vocês têm pra contar aí? Então, GTA 3 conta a história de um cara que não tem nome, a gente só foi descobrir o nome no San Andreas, né? É. Que é o Claude. Ele é legal que, assim, o pano de fundo da história é o seguinte: o Liberty City é uma cidade que tá sendo lá rachada no meio pela violência e tal, e um grande motivo é um cartel colombiano que tá trazendo uma droga chamada Spunk. E a Catalina, né, e aí, que é a namorada do Claude, eles roubam um banco, e quando eles estão saindo do banco, ela trai ele, ela vira, dá um tiro nele, deixa ele pra morte. Por quê? Porque ela queria esse dinheiro pra entrar no negócio do Spunk, ela precisava dar esse dinheiro pra gangue colombiana. E aí, essa própria gangue vai resgatar um cara da prisão, um velhinho lá, que tá no caminhãozinho da prisão, que tá saindo de Liberty City, e no meio lá da confusão, né, do pau quebrando, você e o acaba fazendo amizade com o 8-Ball lá e acaba fugindo, né, da cena da prisão. Aí você tem como missão, né, recuperar um dinheiro e tal, ir atrás da Catalina, conseguir sua vingança e tal, e de qualquer jeito sair atropelando todo mundo que tá no meio da rua, né, cara. Pegando as meninas fáceis que estavam lá atropelando depois pra pegar o dinheiro de volta. É como você disse, ele mais à frente vai aparecendo o Sandro. Essa Catalina é aquela mesma que fica com o personagem lá, o CJ, não é isso? Mesma que namora com o CJ. Ah, sim. Ela larga o... Ela larga o CJ pelo Claude. Aí uma barra que ela fala, né? Não, esse aqui é o meu tipo de homem, né? Ele não fala, nem não fala nada. Ele não fala nada. E no Sanders, ele não fala também no Sanders, não? Não, ele não fala. Cara, que zoado, cara. Ele o tempo todo com o cara de... Corno manso, né? O GTA 3, ele foi relançado em 2011 pra Android e pra iOS. Vocês jogaram essa versão? Eu tenho no iPhone e joguei. Nossa, cara, é muito bom. Viagens à memory lane, né? Mas o legal é que, assim, antes dessa versão, até uma dica, hein? Antes dessa versão, saiu uma versão pra Xbox Classic, que é... Eu tô tentando lembrar o ano exato, cara, mas eles fizeram com um novo pacote de textura. Essa versão, infelizmente, não saiu pra PS2 nem pra PC. Deram um novo pacote de textura, sabe? Mudaram um monte de coisa nos carros. Cara, o jogo ficou lindo, lindo, lindo, lindo. E, infelizmente, não é a versão que eles portaram pro Android OS. Quando eu vi, eu achei, nossa, será que eles vão pegar aquela versão da Xbox, que teve um pacote novo de textura? Tipo, quando eu digo pacote novo de textura, tinha mais pintura os carros, as rodas dos carros eram diferentes, deram uns tapas melhores, assim, na cara do personagem, não ficar tão quadrado e tal. Mas, infelizmente, não é. Mas, meu, ainda assim, vale a pena, cara. Baratíssimo e funciona bem, cara. Fiquei surpreso. Eu não sabia, cara. É bom, vou ver se compro. Poder brincar um pouco. Eu já vi ele pra download, eu tenho tablet pelo Android, eu já vi ele pra download, mas eu nunca tive a curiosidade de baixar. Talvez eu depois aí do podcast eu baixe pra ver como é que eles trataram do GTA no Android. General J, conhece essa versão? Conhecia, mas não joguei não. É porque o desafio mesmo vai ser o controle, né? Como é que deve ficar ali a parte da jogabilidade do personagem. De carro a gente, tudo bem, que tem várias. Mas funciona legal, cara. Funciona legal mesmo. É que, assim, você tem agora... Você tem um lado que é o analógico, né? Que é transparente na tela. E do outro lado você tem os botõezinhos pré-definidos. Tipo, um botãozinho com arma pra atirar, um botãozinho pra correr. Quando você entra no carro, esses botãozinhos virou um botãozinho do acelerador, outro da embreagem e tal. Fica até mais fácil de jogar, viu? Tipo, meu, não dá. Não dá pra você... Olha, pelo menos pra mim, que pra gente que tá acostumado a jogar no console, não dá pra você jogar um jogo de 10 horas ali na touchscreen, meu. É verdade. Mas, meu, tipo... Pra mim foi uma maravilha saber que tudo que eu decorei do jogo ainda tava lá, cara. Que eu não tinha... Saber que eu tinha muito tempo disponível naquela época. A história dele é a mesma, né? Sim, não mudou nada. Entendi. Uma outra coisa que eu acabei lembrando agora, era o GTA 3 que você tinha a opção de escolher as músicas? Sim, mas na verdade desde... como assim escolher as músicas? Você botar música própria? Não, sim, não. Sim. Foi? No PC... No 3 já tinha como fazer isso? Eu não joguei ele no PS2, porque, meu, desculpa, cara, mas era uma bosta. Você via, tipo, você dava uma esticada assim na avenida principal lá do hospital, o PlayStation 2 fazia parado, o carro ia meu, não dá. Esperei 7 meses chorando, mas joguei no PC. E no PC tinha, você dentro da pasta do jogo lá, você podia criar, tinha uma pastinha chamada Music, que você podia jogar atalho das suas MP3. Meu, isso era novidade no Brasil na época. Você podia criar um atalho das suas MP3 e ele ficava mais uma rádio no jogo de ouvir suas músicas. Eu acho que isso era no Vice City. Não, eu também só cheguei a fazer isso no Vice City só. Porque na verdade o 3 eu nem joguei pra PC só. Uhum. PlayStation na época. Então o Vice City, igual o Vice City, só joguei pra PC também. As próprias rádios que vinham já pré-definidas no jogo, e as rádios que vinham eram bem interessantes, que eram bem, dava bem o clima do jogo mesmo, né? Aquele música, aquele clima de periferia americana, né? De hip hop periferia americana, né? Cara, isso aí, cara, a gente entrar muito no background dos criadores da Rockstar, né? Dos irmãos Hauser lá. Eles sempre trabalharam com música, sempre foram muito ligados à cultura pop, a filme, a cultura de rua, a grafite. Então, eles sempre foram muito ligados nesse lance e sempre procuraram trazer muito isso pra série GTA. Tanto que, meu, você pegar jogo da Rockstar, ou é GTA ou é jogo de época, né? É igual a novela da Globo, mas que eles gostam, sempre fizeram um estúdio muito grande quanto a rádio. Tanto que você tinha a rádio de reggae, você tinha a rádio de rap, você tinha uma rádio de música mais pop, que era a Red Radio e tal. Então eles sempre investem muito nisso pra fazer aquele ambiente ser o mais verdadeiro possível, né? Bom, então vamos pular aí pro Vice City. Vice City saiu em 2002 pra PC, PS2, Xbox e... O primeiro Xbox, primeirão lá. Vamos lá, General J, como que você chegou ao Vice City, GTA Vice City? Ah, eu jogava na House Vice City, cara. Era muito bom, porque me lembrava muito do... Aquela cidade praiana de Miami e tal. Aí me lembrava muito do Scarface. O próprio personagem, né, se chama Tony Vercetti meio parecido com o Tony Montana, né? É. Aí, é mó legal, cara. Tinha... É, eu acho que, assim, pra mim, pelo menos, parecia que a movimentação do personagem tava muito mais fluida do que no GTA 3. É... Mas tava tudo lá, né, cara? GTA, você tinha lá as missõezinhas pra fazer, ajudar o cara lá conseguir dinheiro, tinha um... É, eu também acho que o sistema de vida tava melhor, mas é mais ou menos isso. Então, cara, o Vice City, cara, pra mim, questão de ambientação, foi o melhor, cara. Acho que... Eu não digo que eu joguei mais ele do que o San Andreas, porque o San Andreas foi aquela febre toda, coisa, mas é o que eu mais gosto, cara. Tanto pelas músicas, aquele ambiente ali dos anos... estilo anos 80, que eles criaram, que remete até a filmes como o Miami Vice, o Scarface, todo esse universo, cara, é incrível. E o próprio personagem, que pra mim foi o mais carismático da série, né, cara? Eu tive contato com ele, foi, eu acho que nessa época, se eu não me engano, foi no PlayStation 2 também. Acho que nessa época eu já tinha PlayStation, já tinha jogado o 3, e pular pro Vice City foi aquela coisa certeira ali, cara. E horas e horas de jogo. Cara, eu falei pra vocês que eu sofri esperando GTA 3 sair pra PC, né? Que deu acho que 7 meses, né? Cara, eu passei mal, mas passei muito mal, cara, esperando Vice City sair no PC, cara. Foram 9 meses dessa vez, e pior que assim, foi uma época que a internet já tava um pouquinho mais difundida, tal, você já tinha bastante conteúdo em vídeo e tal, e cara, tem tanta coisa, eu sofri tanto, é tanto, que eu lembro em detalhe tanta coisa. Foi literalmente uma gestação, um parto, né? É, foi, 9 cara, meses, foi. Cara. É tristeza, cara, lembra que eles lançaram 3 trailers oficiais, e o primeiro trailer era zoadinho, era só, tipo, o barco, tal, mostrando a parte aquática do jogo, tocando o tema de Miami Vice, o tema do Crockett, se não me engano, pra ser mais específico. Agora, o segundo trailer, cara, o segundo trailer, nossa, foi fantástico. Eu ainda tocava a música, aquela I Run, do Flock of Seagulls, que, meu, não tem música mais anos 80 que essa. E, cara, moto. Foi o primeiro vídeo, cara. E eles mostraram o gameplay das motos. E, meu, nossa, cara, foi aquela... Meu, como é que eles não incluíram isso no GTA 3, cara? Como isso foi possível? Que, cara, a moto deu uma dinâmica ao jogo animal, cara. Que no Vice City ainda tinha o esqueminha, mesmo esquema de GTA 3, de você fugir da polícia, se você tivesse com mais de uma estrela, você tinha que pegar aquelas estrelas no mapa pra diminuir o seu nível de procurado. E, cara, com carro sempre foi complicado fazer. Mas quando eles introduziram as motos, cara, você cortar nos becos e tal, nossa, deu um gás à jogabilidade. E sem contar aquela, né? Foi tudo, não digo maior que GTA 3, mas foi tudo melhor, né, cara? A história foi melhor. Meu, o Tommy Vercetti, carisma demais, cara. Puta que pariu. Como é que você gosta de um criminoso, velho? Não dá. Mas, mas aí você percebe, cara. Meu, o cara tinha um carisma gigantesco. As falas dele, os outros personagens também, eles botaram a mão no bolso pra trazer algumas vozes de peso, né? Por exemplo, você tinha o Gary Busey, era o Phil, você tinha o Ray Liotta, que era o Tommy Vercetti, tinha o... Caramba, aquele velho do bigode, mano, sempre me esqueço o nome dele. Que fazia os filmes do Bandit lá. Vocês não vão lembrar. É. Fazia o A Very Carrington. Cara, meu, foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Deram uma variadinha também, né? Nas missões. Tipo, deram uma... Não ensinaram pro seu personagem a nadar ainda, infelizmente. O cara vive em Miami e não sabe nadar. Não sabe nadar, cara. Será que tem alguma coisa... Eles dizem um porquê, dão algumas desculpas? Ou não, né? Simplesmente ele não sabe nadar, cara. Caraca, cara. Em game, ninguém falava nada, não. Mas cara, eu tava vendo que a galera reclamou muito de não ter essa opção no jogo, né? Porque tinha, justamente por isso, tava em Miami, tinha várias áreas com água e você não tinha essa opção de nadar. Como que o teu personagem sabe nadar, né, cara? Caía na água e morria na hora. Nossa, eu tava uma raiva. Assim. E, meu, foi um jogo que eu joguei demais. Joguei absurdamente muito. Tanto que a gente tava falando um pouco atrás do esquema das MP3. Nossa, tinha dias que, cara, tava de saco cheio, tipo, sabe quando você quer só escutar, você bota ali uma música, deita no escuro, fica na sua, pra poder zerar a cabeça. Velho, eu alcançava isso jogando GTA. Botava minha radiozinha lá com as MP3, ficava andando na cidade. andando, fazendo uma missãozinha ou outra, fazendo as corridas, tá? E, cara, meu, é um mapa que eu tenho de cabeça até hoje, quando eu pego GTA Vice City pra jogar, alguém me fala, meu, vai em tal lugar, cara. Ó, direto. Mas isso aí era até porque o mapa, eu acho que ele foi melhor trabalhado e tal, e ele era muito marcante, além de que ele era menor, né, cara? Então era bem fácil de você decorar os locais. Aqui mó trabalho falando que eu decorei e tal, cara. Essa é mole, cara. Dizendo, tipo, a maioria do pessoal que jogou bastante desse jogo, né, cara, depois que você joga bastante tempo, você acaba decorando realmente o mapa, cara. É, com certeza. Eu lembro, assim, que tinha um lado, tinha a praia bem grande, tinha o campo de golfe, se eu não me engano, era no meio, não era isso? Sim. Um campo de golfe no meio, uma parte mais industrial, assim. Assim, as partes eu lembro, não vou dizer exatamente o nome das ruas, nem o número da casa dos personagens, que é brincadeira, mas é um mapa que é bem bacana mesmo, cara. É. Se falar o caminho do Malibu Club, eu vou saber com certeza, cara. Ah, meu, emblemático, né, cara? Tipo, foi um dos primeiros GTAs que eles te deram, assim, as localizações pra você ter missões a partir daquela localização, né? Que você tinha o Malibu Club, você tinha a Interglobal Studios, que era o de filme, né? Tinha os porra louca do Love Feast, né, cara? Cara, é muito zoado. E engraçado que tem uma missão, aquela missão que a gente joga os panfletos lá, depois a cidade altera um pouco, né? Fica toda suja ali até o final do jogo, né, cara? Fica. Dá uma alterada nela ali. Mas, cara, isso é aquela, meu, é atenção aos detalhes. Eu acho que esse não é o ponto forte da Rockstar ainda, né? Mas, cara, esses detalhezinhos assim fazia você jogar e ficar feliz. Tanto que, meu, tem uma coisa que até hoje muita gente eu comento e a pessoa ainda fica louca pra instalar o jogo pra ver, era o prédio do Pinto. Quem é que lembra do prédio do Pinto? O prédio do Pinto, cara, era um cassino, alguma coisa do tipo? Não. Conta aí pra gente, meu irmão, que era o prédio do Pinto. Cara, você tenta fechar os olhos e visualizar o mapa. Você vai ver que você lembra na segunda parte da cidade. Eu pensei que ali, você ia pedir pra fechar os olhos e imaginar um pinto, cara. Aí não, cara. Não pode pular essa parte. Então, mas, cara, tinha um prédio que todo dia às 8 da noite, as luzes do prédio acendiam e formavam um desenho no PIN. Todo dia, às 8 da noite, você podia passar lá em frente que tava lá as janelas do prédio. O resto tudo apagado e as acesas. A intenção foi essa mesmo ou era... Não, 100% essa mesmo. Cara, 100%. Sempre tem... Não, sério, todo jeito você vai encontrar PIN em algum lugar, cara. É a marca registrada da Rockstar, praticamente. Enquanto a Nintendo fez aquele lance lá para os caras não poderem desenhar pinto, a Rockstar tá botando de graça, né, cara? Mas eu fui reparar que agora, se vocês olharem o mapa, a parte esquerda da ilha, quer dizer, a ilha da esquerda, ela é bem parecida com pinto também, né? Uhum. Caraca, cara, esse papo vai muito engraçado. A gente vai começar a procurar. Não, mas é verdade. Caraca, cara. É verdade. Pode crer, né? Caraca, é verdade. Que isso. Não, mas então, se você olhar aí o mapa da cidade, se der uma olhada na ilha esquerda, você vai ver que a ilha esquerda tem meio que o formato de um pinto. Tem. Ah, nem do cara. Meu cérebro é seletivo, a não ser que seja completamente explícito, eu não enxergo, cara. Se você desenhar isso aí, cara. Realmente, se você juntar assim, parece mesmo. Tô vendo aqui, cara. É zoado. Então, só falar um pouquinho aí da história, vocês já citaram aí do Tommy. Como a gente já disse, a história do Vice City, o mapa da cidade é inspirado em Miami. Acontece no ano de 1986 e o Tommy tem que pagar uma dívida do Sonny Forelli, que é um mafioso que era pra quem ele trabalhava. Esse cara perdeu todo o dinheiro nas drogas e numa missão do Tommy. Cara, a história GTA, a história desse GTA, ela não é completamente complexa, né? Mas é legal que, assim, o Tommy, né, ele acabou de passar 15 anos na cadeia e, inclusive, assim, isso é a história que é até contada no... Nossa, cara, tô falando e tô assistindo na minha mente a abertura do jogo. Que é até contada na abertura que o Tommy Versetti passou 15 anos preso, né? E meu, ele manda... Rolou uma emboscada pra ele, mandaram 11 caras matar ele. Meu, ele matou os 11. É muito Scarface, né, cara? Nossa, demais. E aí, quando ele tá saindo da cadeia, né, o Sonny Forelli lá, que ele é chefe, né, do Tony, mais ou menos assim, e fala, meu, puta, vai ser muito ruim pros negócios esse cara na rua. Aí ele fala, não, vamos dar uma grana pra ele, mandar ele pra Vice City. Quando ele se levantar lá, a gente vai e assume, a gente vai lá e toma o que ele conseguiu. E é mais ou menos o que acontece, só que quando ele chega em Vice City, né, dá uma cagada lá, o negociação que ele tá fazendo lá das drogas pra poder começar a vender na local dá errado, o pessoal vem, rouba as drogas e o dinheiro. Ele e o advogado lá, o Ken Rosenberg, mal consegue escapar. E ele agora tem que dar um jeito de recuperar a grana que ele perdeu do Sony e também descobrir quem foi que atacou eles lá, né? Esse aí é o pano de fundo principal do jogo. Recuperar a grana, também fazer pagar quem estragou o esquema lá, né, cara? Que atrasou lá os planos criminosos do Tom Versetti. Beleza. O interessante é que você, nesse jogo, você precisa... Muitas vezes você é meio que até o que a gente vai ver mais recente. Não, claro que não com a intensidade, mas a gente precisa de outros jogadores te ajudando também, né? Sim. Nesse... te ajudando a realizar tarefas, como se fossem aliados, né? É, cara, a gente não pode falar de GTA sem falar do Lance Vance Dance Babe, que é o Lance Vance, né? Que ele entra, ele aparece no jogo, né? Pra ajudar o Tommy a descobrir quem foi que atacou. Por quê, né? Porque um dos caras que morreu na negociação foi o irmão dele, né? O Victor Vance, que é o cara que tava vendendo as drogas pro Tommy. Aí ele acaba... Ele é um cara que você faz muita missão com ele, né? É missão do que ele vai no helicóptero, você tem que atacar lá uma área das mansões abandonadas, cara. Meu, que é muito boa mesmo também. Não, acho que com ele você faz bastante missão, é bastante missão mesmo. Mas isso assim, isso foi um item que dá pra focar... É aquela coisa bem de filme, né? Que a gente já comentou 15 vezes, o pessoal da Rox é ligado nessas coisas e tal. De como é que eu vou fazer o personagem, tipo, controlar um helicóptero e atirar no ao mesmo tempo. Joga ali um personagem a mais, deixa o cara controlar o helicóptero, beleza, você consegue focar o jogador só na tarefa divertida. Porque já pensou? Você tem que dirigir o helicóptero, aperta o botão X pra poder atirar, aí você ia lá, tá pra arma, tá. Aí você tem que mudar o helicóptero, você tem que voltar. Aí, meu, isso é bom, foca o jogador só na parte divertida, o jogador vai ficar lá só atirando. Na hora de voar embora, aí troca, tipo, aí você controla o helicóptero e vai embora. É, porque o gostoso é atirar e depois sair correndo, né, cara? Principalmente. É verdade, que nem eu ia até comentar agora, o Memal falou, a gente teve aí o que ele já disse, a moto, e teve o helicóptero que você podia controlar em algumas partes nesse jogo. Foi uma outra novidade que teve aí no, em relação ao GTA 3. Bom, já no ano de 2012, a Rockstar lançou uma versão de Vice City para Android e iOS. Vocês jogaram essa versão? Reservar o direito de não responder essa pergunta, seu juiz. E o jogo é bom, o jogo é parecido com o GTA 3, assim, a jogabilidade. Sim, sim, cara. Aquela sim, jogabilidade, funciona muito bem. Aquela jogabilidade clássica de tablet, celular, com tons touchscreen, né? Sim, mas cara, funciona muito bem também. Não é, acho que quem nunca jogou, se não tiver oportunidade de jogar em plataforma, bem, mas é aquela, quem quiser conhecer o jogo e só tiver aí um Play 2 jogado, um PC, meu, joga lá, cara. Joga lá que é melhor. É, tipo, se você puder no PC, na Steam, aí deve estar o quê? $2, cara. Teve um dia aí que tava $6 os três, o GTA San Andreas, o Vice City, mais o 3, cara, vamos ver aí. É, daqui a pouco tá de graça também, uhum, cara. É, daqui a pouco tá de graça aí. É, vira e mexe, eu vi essa promoção que você falou, o General. Vira e mexe, eles estão fazendo promoção, que é um jogo relativamente antigo, entendeu? E pra eles é vantagem vender baratinho pra chamar a atenção da galera que não jogou pra vender os jogos mais recentes também, né? É, bem melhor, né, do que jogar numa plataforma portátil, eu acho meio cansativo, assim, pra um jogo desse tamanho. A não ser que você quiser, pô, sei lá, tá no engarrafamento preso, aí você pega, puxa o tablet lá, pô, o que eu poderia fazer agora nesse trânsito? E sair com a moto cortando. Não aconselhamos jogar GTA no engarrafamento pra não... Porque o cara pode surtar e querer fazer o mesmo. O cara surtar, né, cara? É. Pô, esse trânsito não anda, cara. Ah, mas me diz, quem aqui um dia viu algum idiota na rua, alguma coisa, pensou, puta, cara, o mundo podia ser um pouquinho mais GTA, né, cara? Ver um idiota na rua, mas, mano, como eu queria dar um tiro na cara desse maluco. Se eu tivesse... Ver uma estrelinha subindo e só sair ali na esquina, já sumiu, né? Se eu tivesse no GTA, eu faria de tal forma. Isso é direto, direto. Direto, direto mesmo. Bom, vamos aí então pro San Andreas. Em 2002, pra PC, PS2 e Xbox, saiu o San Andreas. Ele tinha... Se passava o mapa e era São Francisco, não era? Não, era... Los Angeles. São Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Ele tinha um personagem que era o CJ, que é um dos personagens mais famosos, né? O CJ é o mais famoso, eu acho. É um bunda mole. É um bunda mole. Também acho, cara. Dá pau mandado. Ele é um pau mandado. San Andreas já teve uma história um pouquinho mais complicada, né? Mais complexa em relação aos outros jogos. Por exemplo, no Vice City, você precisava descobrir quem é que ordenou o ataque lá, mas rapidinho no jogo você descobriu que era a família Dias lá, né? Mas San Andreas não. San Andreas, a história do CJ, né? Que é um cara que foi membro de gangue e tal, que era da... Como é que chamava? Era Groove Street Family, né? Isso. Ele fazia parte dessa gangue. Aí, em 87, o irmão dele faleceu. O irmão dele morreu, referente a uma briga de gangue. Ele caiu fora de Los Santos. Aí, com o passar do tempo e tal, a gangue começou a se meter em um lugar que não devia e culminou da mãe do CJ acabar sendo morta num tiroteio. Aí ele volta pra cidade pra descobrir o que aconteceu, né? Meu, pra enterrar a mãe dele e tal. E ele mal pisa na cidade, aí já vem o policial, o safadão, né? O Tempene, que inclusive muita gente não acabou não percebendo, mas quem faz a voz dele é o Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, cara. Muito louco, velho. É o Nick Fury lascando o CJ. Ele acaba se vendo nesse meio termo, né? Ele precisa descobrir quem foi que matou a mãe dele. Ao mesmo tempo, ele tem que descobrir pra que rumo que tá tomando a Groove Street Family. Os amigos dele, ele não sabe se pode confiar, mas não pode. Tem o policial lá, o TPN, fazendo ele fazer trabalho sujo. Ou seja, cara, um pau mandado, sem vergonha. Mas a história é basicamente essa, né? A busca do CJ é descobrir o que aconteceu no incidente da morte da mãe dele, né? Ele vai conhecendo muitas pessoas no caminho e tal, vai passando por muitas partes da cidade até chegar no final derradeiro. Que ele descobre quem foi e consegue se vingar de todo mundo. Mas aí, como a gente já deu pra ver, tipo, cada jogo da série GTA, eles dão um pulinho à frente na história, né? Tenta adicionar uma narrativa a mais, um drama a mais, tal. É uma história bem mais trabalhada, mas, assim, o GTA San Andreas é tão grande que no meio do caminho ali você acaba parando pra fazer outras coisas, pra zoar, que eu, pelo menos, senti que eu me perdi um pouco, assim, da história. Eu completei ele, mas tinha hora que eu esquecia, cara, de focar na história ali, falei, não, é mais legal ficar fazendo alguma zoeira por aqui, entendeu? Foi uma história que eu não... É bem mais elaborada, mas eu não absorvi tanto quanto a do Vice City. Não empolga. Esse que é um grande problema que eu vou deixar pra falar mais tarde do San Andreas, que por isso que ele não é o meu GTA favorito, mas um problema desse é esse. A história, ela é grande, ela é trabalhada, mas ela não empolga. É, não é cativante. É meio paradona a história. Não te prende. Também é meio... Assim, eu não senti... Os personagens, a história é bem carismática, assim, o universo lá do Guito é bem legal. As músicas desse jogo, eu acho que foram muito bem escolhidas. Todas as rádios são sensacionais, mas eu acho que, sei lá, os personagens, tem alguns personagens que realmente são legais, são bem carismáticos, mas alguns deles deixam meio desejar. Eu, por exemplo, não vejo muito, não consigo sentir muito carisma no CJ, por exemplo, não consigo gostar dele, entendeu? E também teve algumas coisas que o pessoal, o corpo do seu personagem vai se modificando, de acordo com o tempo. Se você correr muito, ele vai ficando muito magrelo. Se você comer muito, ele vai ficando gordo pra caramba. Aí você é obrigado a ir pra academia pra poder deixar ele com... mais resistência e poder correr mais tempo. É obrigado a ficar treinando arma. Aí isso meio que ferra o jogo. Ficou meio RPG demais, entendeu? Eles adicionaram elementos de RPG que deram uma complexidade. Assim, nem digo nem complexidade, mas deram coisas que fugiam um pouco do que o GTA tem que ser, né? Cara, que ele resolve as paradas, faz o que tem que fazer, mas não... Eles deram um gameplay muito muita complexidade e acaba que com a história bem complexa e com uma jogabilidade mais complexa ainda, você acaba que você não foca nenhum nem outro, né? Aí eles arriscaram realmente, né, cara? Esse aí foi o único jeito que eles realmente arriscaram pra caramba. Então, eu não sei não, mas me parece que esse 5 que vai sair tem um pouco disso também. Não, o 5, pelo que eu vi, vai ter... Você vai poder modificar a roupa, vai poder modificar, botar tatuagem no seu personagem, isso é beleza. Tem um lance lá de vender imóveis ou ações. Não, isso aí pra mim, beleza, cara. Eu acho isso até legal. Eu acho que assim, negócio de bastante roupa e tatuagem, esse negócio pode ter faltado no 4, porque isso era um negócio legal, eles adicionaram coisas legais no GTA San Andreas, só que eles também, esse negócio de malhar, esse negócio de você comer muito e ficar gordo, isso aí foi um problema mesmo. O problema disso, San Andreas, que é um problema que eu tenho quase certeza que não vai se repetir no GTA V, qual que era o problema? O problema era que era obrigatório. Era obrigatório. Né? Cara, eu não dou a mínima, pro personagem fazer esteira. Não dou, tô cagando mesmo, cara. Tô cagando pro cara fazer esteira. Tem toda a parte de tatuagem lá e tal. Isso é opcional. Beleza, cara. Quem quer, faz. Agora, o negócio de você comer, o negócio de você fazer exercício, aquelas missões idiotas que você era obrigado a tirar o brevet. Isso de piloto de aviação, cara. Eu desisti do jogo por causa disso, cara. Então, meu, pode ter tudo isso, tem problema nenhum. Mas só não obriga, pode, né? Ser obrigatório. Exatamente. Não, talvez seja até por isso que o personagem não tenha sido tão carismático, né? Porque cada um... Carismático porque ele não era carismático. Ele não era, cara. Ele era um pau mandado, cara. Ele nunca tinha culhão de ir lá e falar o que ele tava pensando. Ele sempre fazia tudo. Até a mulher ele perdeu pro outro, né, cara? Os caras... Achei que os caras chegaram na metade da produção do jogo ali, cara. Não, esse cara tá bundão demais, cara. Pô, não. Entendeu? Com certeza foi isso daí, cara. E deram bundão. A zoada nele mesmo. Muito chorão, cara. Ah, não. É personagem fraco mesmo. Foi um dos personagens mais fracos. Cara, mais fraco até o Claude Speed, que não falava nada. Então, mas meu, tipo, o San Andreas, ele teve muito elemento, foi um GTA muito bom mesmo, mas esse item de obrigado, primeiro, enfiaram muita coisa, cara. Ah, você tem 50 ostras pra você pegar embaixo do mar, você tem não sei o que pra pegar, né? Cara, quem é idiota que nem eu, e gosta de fazer 100%, gosta de jogar o jogo até sair água mesmo. Mas você fez 100% nesse jogo? Não, San Andreas, é o único GTA que eu não fiz 100%. O San Andreas é grande demais, cara. Então, cara, é grande demais, não te empolga fazer. Esse é igual um problema. Igual no GTA 3, Vice City mesmo, você tinha lá os Hidden Packages, que eram os pacotes que você pegava. Aquilo ali, cara, não é divertido fazer. Aí você pega no GTA 4, que eles fizeram pombo. É. Entendi, um que matar pombo já é divertido por si só, né? Tá tudo lá. E cara, matar pombo é muito legal, pegar scoop. E outra que adiciona um elemento no jogo, né? Que, por exemplo, tinha um pombo lá que ficava num pilar na frente do aeroporto. E, cara, você não consegue atirar nele. Você tem que jogar uma granada, alguma coisa. E, meu, ali você joga uma granada, vai vir polícia, vai vir isso, vai vir aquilo. Então, tipo, torna mais interessante essa... Deixa eu brigar quando tu se fuder mesmo, né? Então, cara, torna interessante. Não é simplesmente você vai lá, tum, pegou e acabou. Você tem que... É aquele negócio de ação e reação, né? Uma coisa que faltou muito no San Andreas. Eu tenho muito medo mesmo. E outra, a Rockstar na época não tinha os jogos de laboratório, né? Porque, tipo, se eles fizessem um outro jogo lá com esse sistema de malhação e visse que não pegou... Cara, teriam cortado. E aquela, eu não tenho medo disso hoje no GTA V, porque eu tenho certeza que o que tiver não vai ser obrigatório. Eu ia comentar justamente isso. O lance lá que eu vi das ações, da tatuagem, é algo que meio que são como se fossem coisas paralelas. Que só faz se você quiser, não vai influenciar na É aquele negócio, é a modificação do personagem. Você deixa o seu personagem como você quiser, cara. E o legal é que assim, você fala esse negócio de ações e tal. Um dos itens que deu muito certo no Chinatown Wars é o mercado de droga. Realmente. E, cara, tipo, deu muito... Eu até hoje não fechei, cara, o Chinatown Wars. Por quê? Porque é muito mais divertido você ficar... Você, tipo, compra num bairro, aí você vai pra aquele bairro que tem a maior demanda. Aí, às vezes, um cara te liga, ô, preciso de tal coisa, tô pagando tanto. Aí você já corre atrás do bairro que vende. E tipo, esse minigame de gerenciamento, cara, meu, roubou o foco do jogo inteiro no Chinatown Wars. Então, é aquela... É um item que pode dar muito certo no jogo, pode dar muito certo mesmo, mas é aquela desde que não seja obrigatório. Pode ter uma missão que envolva, não tem problema, aí a parte que te ensine a mexer naquela mecânica. Agora, a partir daí, tipo, fica a seu critério se você vai continuar mexendo naquilo ou não. Concordo. Uma curiosidade é que San Andreas, do San Andreas a gente viu vários mods, né? A gente tem o GTA Rio, o GTA, vários GTAs que vieram GTA dele, GTA Sonic, né? GTA Scorpion, GTA GTA Batman, GTA Superman. GTA Tropa de Elite. Homem-Aranha. É GTA Tropa de Elite, cara. Se chegar a jogar... Tem um infame GTA de torcida, né? Olha, de torcida é sinistro, cara. De torcida. Se chegar a jogar esses GTAs, eu já cheguei a ver, mas eu cheguei a jogar esse. Cara, o GTA Rio é muito foda. No início do jogo, o Cid com a camisa do Brasil, cara. Cara, eu não só joguei como o meu de PC, eu enchi ele de skin, cara. Sem caô, cara. Até... Gol, bola, eu botei, cara. Fusca, o que tinha pra entupir nele, eu entupi, cara. Cara, uma viagem, cara. É legal tu pegar um jogo que nem esse, que te dá a opção de mexer, de modificar e de montar. Vocês sabem se a Rockstar apoia as coisas? Cara, a Rockstar é aquela. Ela até o GTA 4, ela não fornecia nenhuma ferramenta. Mas é aquela, sabe, aquela pessoa que faz assim, olha, eu não quero, não te dou apoio nenhum pra você mexer nesse arquivo XYZ aqui, que altera os carros. Não te dou apoio nenhum pra você mexer. Mas é aquela. Tanto que, tipo, teve mod já bastante no Vice City. Não foi na mesma... É, no Vice City já tinha... Foi na mesma proporção que teve no San Andreas, né? Mas é aquela. Tipo, o pessoal desenvolveu as ferramentas ali, a Rockstar não fez esforço nenhum pra cancelar aquilo. Os caras gostam mesmo. Tanto que no GTA 4 eles não imitam. Claro que eles não deram ferramenta pra editar o jogo. Mas eles incluíram as ferramentas de edição de câmera, de vídeo e tal, dentro já do jogo, pra você poder extrair conteúdo de lá. Então, mas no 4 chegou a ter alguma coisa assim, o pessoal chegou a fazer, mexer, alguma coisa? Não, porque o 4 já exige, no caso do PC, né, um hardware assim, sim, mais puxado, né? Acho que o pessoal não mexeu muito não, mexeu? Olha, assim, mod maluco igual do San Andreas, eu não cheguei a ver muito poucos, cara, muito poucos. Tem uns legais, tipo, do Star Wars, seu personagem é um R2-D2, mas assim, os caras, teve um maluquinho, eu esqueci o nome do cara, é um nome esquisito, é Raissan alguma coisa. O cara criou um mod chamado ICE, que é o ICE Enhanced. Mas cara, quem tem um PC lascadão mesmo, quando instala esse mod no GTA 4, meu, tem parte que você não consegue dizer qual que é jogo, qual que é vida real. Caraca. Meu, adiciona um novo sistema de iluminação, cara, o jogo fica tempo, né? O cara mudou agora, tô fazendo coisa pro Skyrim. Mas chama ICE, acho que é o último que tem o 2.0, 2.0, e o jogo fica fantástico. Procurem aí umas screenshots do GTA ICE. Meu, é animal, meu, muito animal. Mas os mods malucos que era de que é divertido, tem, né? Não tem o GTA 4 torcido. Não, os moleques aqui, cara, perto de casa vem uns guris. Pô, comprei o GTA Rio, cara. Agora, aí cliente que tinha comprado outro GTA, era a capa do San Andreas concedida com a camisa com Cristo de fundo. Era essa brincadeira. Era aquela coisa bem pés. Bomba pet, cara, era por aí, cara. Toda semana os moleques compravam uma. Eu falei, que é isso, cara? Vinha lá na banquinha, eu falei, caraca, olha isso, cara. Só um negócio também que a gente esqueceu de falar sobre o GTA San Andreas, exatamente nesse negócio dos caras mexer de mod e tal, acabaram achando aquele Hot Coffee, né, cara? Que deu mó merda. É que deu origem ao GTA pornô, né, cara? Todo mundo ficou falando. Deu a rodo também, cara. Mas é, né, cara? Foi um negócio que eles iam incluir, né? Mas de última hora acabaram, tá, desistindo. Mas algum, né, estagiário lá largou o código lá dentro, né? Aí, como a gente já falou que a Rockstar não esconde, né, o conteúdo do o código do jogo, né? O que que aconteceu? Algum idiota achou e pimba, né? Mandou bala. Mas eu lembro que na época que saiu isso, a galera meio que ficou na dúvida de se realmente eles não iam colocar e colocaram, ou se eles largaram o código lá de propósito pra galera descobrir, né? A gente fala da Rockstar, as duas possibilidades estão ali coladas, viu? Pois é. Acho que não foi pra galera descobrir, não, mas descobriram, azar. E foi o primeiro GTA também que, assim, teve um modo multiplayer, né, cara? Dava pra jogar pra dois, era legal. Dava pra jogar pra dois, era bacana. Porque, pô, todo mundo queria dividir ali, pelo menos assim, na época que, pô, dividir o controle aqui, a galera pra jogar, era bacana, cara. Pra ser chato, GTA maníaco, o GTA 2 tinha multiplayer. Mas dos 3Ds, o GTA 4 foi o primeiro oficial, porque tinha uns mods pra Vice City, pra San Andreas, pra você já jogar online, cara. E, meu, tipo, eu joguei muito. Os mods de GTA Online, o pessoal jogava pra caramba. Jogava mesmo, cara. Eu joguei muito o Vice City Online. Muito, muito, muito mesmo. Era bem divertido, era uma prévia. Eu cheguei a jogar. Que seria, né? Eu cheguei a jogar uma vez numa Lan House, cara. É muito bacana mesmo. É tanto que quando eles anunciaram o multiplayer, né? Nossa, foi, caiu a internet, né? Pode crer. There's a hit alone, a shown to blow a drum and drone. GTA Advance pra Game Boy Advance. Cara, é um... É aquele negócio... É bem parecido com os primeiros GTAs, né? Top Down lá, tudo certinho. E é divertido, cara, de jogar. É, tem alguns personagens de outros GTAs que aparecem, tipo 8-Ball, né? Uhum. Tem o... Mas é bem interessante. Eu não lembro agora a história do jogo direito. Porque é muito tempo que eu não joguei, que eu não jogo. Mas era um jogo divertido se jogar, assim. Tinha umas missões divertidas de fazer e tal. Acho mais ou menos isso. Só isso que eu lembro, velho. Depois de eu ter jogado os jogos em 3D e tal... E tu pegar um da visão de cima, assim, meio que voltar às origens, qual foi a sensação que você teve? Cara, não foi muito estranho, não. Eu tô acostumado em jogar jogo antigo mesmo, então foi de boa. Acho que a galera, assim, da gente, assim, que experimentou dos dois mundos, né, tanto 2D pro 3D, acho que a gente recebe voltar, legal, né? É até bom voltar de vez em quando. Agora, essa molecada que já chegou nesse mundo 3D, aí, eu quero é gráfico, a galera toda é isso aí, cara. É a tristeza só. Então, o engraçado que assim, né, o do Game Boy Color não foi muito, não gastaram muito tempo fazendo, na verdade, né, vira um mercado lá, lança e ganha um trocado, mas do Advance já teve uma historinha melhor, né, teve um personagem que era o Mike, né, que ele trabalhava pra máfia, né, ele e um camarada dele, o Vini, e eles fizeram o último trampo lá. E depois desse último trampo, eles iam embora de Liberty City, já estavam cheios da grana e tal. O que acontece? Na hora que eles vão fugir, o Vini entra no carro e o carro explode. Aí morre o Vini e queima todo o dinheiro. Aí a história do jogo é, você joga como o Mike, né, pra recuperar um pouco da grana e descobrir quem foi que explodiu teu amigo e teu dinheiro, né? Tipo, acho que mais preocupado com dinheiro. Isso que eu ia falar, principalmente quem explodiu o dinheiro, né? Então, aí, tipo, você joga com esse personagem, o Mike, ele é mesmo esquema do ele é top-down e com um desenho mais, com um estilo mais bem mais desenhado, mais cartunesco e tal. E o legal é que assim, todo o minimapa, quanto os sistemas de armas e tal, todas as informações são baseadas na do GTA 3, né? Aí é legalzinho, você vê, tipo, toda a mesma telinha lá, todas as mesmas informações na tela que foi utilizada no GTA 3, fazer uma volta no GTA Advance, né? Funcionava também, não era o melhor GTA, não é a melhor plataforma pra se jogar GTA, mas funcionava. É. Era bom pra quem só tinha o console, só quem só tinha o portátil, o GBA. Era outro cartucho também que era traficado, viu? Tipo, é aquela, né? O pessoal jogava, não chegava no cantinho assim na escola com os Game Boy e devia falar, tem esse jogo aqui, dá uma olhada. Ó, eu te empresto aqui o Pokémon Edge e você me dá esse aí, beleza? É, que não é jogo que muito pai comprou pra filho, não. Vamos pular já pro próximo aí, Liberty City Stories, lançado pra PSP e PS2. General jogou? Qual o Liberty City Stories? É. Esse e o Vice City Stories eu não cheguei a jogar muito não, cara. Joguei um pouquinho no PSP, mas nem... Só pra experimentar, nunca tive contato com a história nem nada não. O Marcos me falou que era esse que você tava jogando, Marcos? É, isso que eu tô em dúvida. Eu peguei os dois, cara. O Liberty City é o que a gente joga com... Um camarada do exército. Não, esse é o Vice City Stories. Ah, então não, foi o Vice City que eu peguei pra jogar agora. Que eu tirei a poeira do PSP e peguei pra jogar agora. Esse eu não joguei. O Homem Mal com certeza jogou, Kiki? Com certeza jogou. Não, e o pior, eu joguei duas vezes, né? Porque eu joguei assim que pisou no PSP. E quando eles foram relançados pro PS2, que já tinha lançado os dois, né? E eu tava com o PS2 na época. Ah. Acabei jogando de novo. Porque ele foi lançado primeiro pro PSP em 2005 e depois pro PS2 em 2006. Então, o Tony Cipriani, né, ele matou um cara de uma máfia rival e teve que sair de Liberty City um tempo. Aí quando ele volta, entende? Ele volta, tá tudo meio bagunçado e tal. Tipo, os mafiosos estão, tipo, numa puta guerra entre si lá. E engraçado que assim, né, ele acaba descobrindo um inimigo ferrado assim que é a mãe dele, né? Que assim, a história de, meu, eles não gastaram muito dinheiro pra isso, desenvolver a história desses dois jogos. E então, que assim, o Tommy Cipriani, ele é um cara que aparece bastante no GTA 3. Você faz missões pra ele, mas não exatamente pra ele, né? Você faz missões pra voz da mãe dele, porque o Tommy Cipriani, você vê ele uma vez ou outra no jogo. E o barato do jogo é esse, que tipo, é bem mais puxado pra um tema mais cômico. E você tem esse antagonista que é a própria mãe dele, né? A mãe dele acha que ele é um fracasso como mafioso, que a família inteira deles é mafiosa, que o pai dele ia ter vergonha dele no túmulo e tal. E tem até um twist engraçado nesse GTA, que grande parte do jogo a sua mãe, ela manda uns assassinos de matar. Então, cara, às vezes é muito complicado, cara, porque às vezes você acabou de terminar uma missão e tá acabando ali, tá com pouca energia e tal, tá naquela adrenalina, e de repente vem a mensagem, né, tipo, os assassinos que sua mãe enviou estão chegando. Aí, cara, você já tem de novo ali, combate de novo, às vezes do nada, assim, você tá andando na cidade e vem os caras te fechando pra te matar. E, cara, foi bem, bem divertido. Esse GTA, ele tem uma pegada bem, bem cômica nos diálogos, nos personagens, mas é legal, cara, é legal mesmo. É legal, assim, que quem jogou GTA 3, conhecer a cidade antes um pouco, né? E eles aproveitaram bastante coisa, né? Que no final do Liberty City Stories deixa bem claro que devido aos assaltos e roubos, as motos vão ser banidas da cidade. Porque esse jogo tem moto, né? O Liberty City Stories. E aí que é legal. Por que que não tem moto no GTA 3? Aí os caras colocaram que antes, um pouco antes, né? As motos foram banidas da cidade. Os caras saíram costurando ali os erros com o Farm Story. Então ele funcionaria mais ou menos como um DLC, né? Se fosse na geração atual. Seria isso? Seria como se fosse mesmo uma... Era meio que uma coxa de retalho, né? É. Isso. Foi só pra testar o modelo de negócio, né, que eles não tinham GTA no PSP, né? E também pra aproveitar e cobrir uns buracos da história e também cobrir uns buracos do bolso também, né? Só uma pergunta, tem algum GTA que ele explica por que a galera não nadava em Vice City? Não, cara, acho que esse tá por vir ainda. Eu vi que esse, o Liberty City Stories, foi um dos piores jogos da série, um dos menos aceitos. O que você aí, homem mau, acho que é a pessoa indicada pra dizer se isso é verdade ou se não é? É, cara, que ele foi desenvolvido pra portátil, né? Então, tipo, ele foi um joguinho muito curto, muito curtíssimo. As missões eram curtas, tipo, meu, tipo, pegava 15 minutos pra jogar, você fazia duas, três missões. Eu não digo que ele é o pior GTA, não, ou é um GTA ruim em si, né? É que, meu, ele foi feito pra PSP, foi feito pra você jogar correndo, pra você jogar pouquíssimo por dia. Então, meu, quem tá acostumado mesmo à experiência do GTA, de fazer missão longa, de ter uma história e tal, aí realmente não vai se achar no Liberty City Stories, não. Mas uma coisa eu falo, até hoje, fora GTA V, o melhor tema, a melhor música tema de GTA é do Liberty City Stories, cara. É a melhor música tema que tem, e desde 2005 eu uso essa música de toque no meu celular até hoje. É, pra quem a gente não falou, essas músicas tema de GTA são sempre legais mesmo, cara. Cada uma sim, voltada sim, pra época que ela é representada. Mas esse, o tema de Liberty City Stories, cara, é o melhor disparado mesmo. Não é um jogo, eu não considero mesmo um jogo ruim, não, viu? Vamos falar agora então do Vice City Stories. O Marcos me falou que tava jogando. Conta um pouquinho do jogo aí pra gente, Marcos. Então, eu comecei a jogar ele essa semana. Eu pensei até que fosse um, meio que um porte do que seria do Vice City. Eu só tô me surpreendendo. Eu tive uma certa dificuldade com os controles assim dele. Como que eu tinha jogado um GTA no PSP, foi o primeiro que eu joguei, assim. Mas tô achando bacana, cara. Porque é estilo o ambiente ali, né? Do Vice City, como eu disse, é o que eu mais gosto, cara. Eu gostei muito do lance da rádio. Tem rádio. Eu achei até que pro PSP tem bastante rádio, cara. Assim, pra mim, jogar GTA no portátil tá sendo uma experiência nova. Não sei muito assim da história, que eu tô no comecinho mesmo, cara. Mas tô gostando. Homem mal, sua experiência aí com Vice City Stories? Então, cara, eu joguei muito também, joguei no PSP, depois no PS2. Ele tem uma historinha melhor, aqui o Liberty City Stories, né? Acho que a Rockstar ouviu as reclamações, né? E tem também um esqueminha de bem legal, não sei se você já viu ainda, mas tem um esquema de você comprar alguns lugares e transformar em negócios, né? Ah, isso aí, já comecei a fazer, isso é bacana, cara, bacana. Meu, é show de bola, você pode construir um puteiro, pode construir um armazém pra sequestro. Bacana. Meu, é show de bola. E a história, né, conta a história do Victor Vance, que é o irmão do Lance Vance, que é o que? Esse Victor Vance é o cara que morre no início do GTA Vice City. E só que assim, ele é, também eu acho que ele é meio CJ, sabe? Ele é meio pau mandado, ele era do exército, só que ele foi expulso porque acharam um cara lá, escondeu umas drogas lá na cabana dele. Ele é meio pau mandadão mesmo, mas tipo, ele é legal, é legal sim. E as coisas mais legais é a gangue que tem a mais, que é a gangue dos Cholos. Que é muito engraçado. Cholos. E, meu, tem uma moto chamada Street Fighter nesse jogo. Mas, cara, que treta não ter essa moto em nenhum outro jogo. Mas, cara, é muito, muito, muito, muito boa mesmo, cara. E tem o jet ski também, né, cara? Tem bastante coisinha a mais, né? Tem muito bacana, cara. Eu é uma coisa, um pouco, eu tô achando um pouco da jogabilidade do San Andreas ali, mas no universo do Vice City, cara, o que é muito bacana. É, então, mas cara, tem que melhor, acho que é a melhor coisa do jogo. Devia ter, tipo, ter umas 5 assim em cada garagem. Bom, vamos falar um pouco agora do Chinatown Wars. Ele foi lançado para DS, PSP e iOS. General Jota, você chegou a jogar o Chinatown Wars? Pô, o Chinatown Wars, eu joguei ele bem pouco também, porque eu tive DS pouco tempo, já que meu DS tá ruim até hoje agora, mas... Enfim, eu achei ele bem interessante um pouquinho que eu joguei dele do é aquele negócio mesmo que o meu irmão tava falando lá do mercado de drogas, que é bem legal de você sair vendendo e tal. Também eles usaram muito bem todos os negócios do DS, porque eu só joguei no DS, então não sei nos outros. Mas tudo que... aquele negócio de que você pode assoviar por exemplo, pro DS e vem um táxi, ou você enche a gasolina pra fazer coquetel molotov lá no posto, você enche lá com canetinha e tal. É mó legal. Eu acho que assim, eles usaram bem os recursos do DS e o jogo ficou bem divertido. Beleza. Marcos, jogou Chinatown Wars? Não joguei não. Eu tava até com a intenção de pegar ele, só que como eu pretendo pegar um DS, todo mundo fala muito bem da versão do DS, eu acabei não pegando ele pro PSP. Eu vou ver se eu fecho esse agora. Eu achei interessante o estilo, né, que do gráfico ali, é uma coisa meio cel-shade ou impressão minha? É completamente cel-shading. É bem diferente, cara. Achei que foi inovador, então como eu tinha intenção de pegar um DS, eu acabei não pegando para outra plataforma. Porque eu não sei como é que ficou o port pro PSP, acredito que não tenha ficado tão, tão bacana. Porque o pessoal fala que o lance de assobiar, de arrombar os carros, fazer ligação direta. Isso aí também era bem legal. Isso que é o bacana. Eu falei, pô, não vou nem tomar meio que spoiler do negócio, que eu acho que eu não vou absorver tudo. Lá pra frente aí eu vou comprar um DS pra poder jogar, que é um que eu tô ansioso. Com essa vibe desse trailer... Por isso que eu falei, cara, eu vou ter que jogar GTA, Eu falei, não, eu vou pegar as PSP, tá aqui, peraí. Pô, vamos começar a jogar o que eu não joguei ainda pra entrar, cara, no clima. Aí tô jogando esse aí que eu não tinha jogado, mas eu acho bem interessante sim, cara. Assim, e cara, eu recomendo. Eu joguei primeiro no DS quando saiu, né? Quando saiu o PSP, tipo, já era mais bonitinho, mais bem feito, a tela maior, fui jogar no PSP. Aí depois saiu no iPhone, que tinha o gráfico do PSP, mais o sistema de touchscreen do 3DS, aí eu fui jogar no iPhone também. Mas, cara, se você não tiver um DS, pega pro PSP. Meu, a única coisa que perde é o toque, é a tela de toque. Só, o resto do jogo, cara, tá muito bem feito, tá muito bem portado. Tipo, tem os mesmos minigames, mas não fica mal feito você fazendo o controle, o jogo é bem feitinho. Então, se você tem na sua mente, não, eu vou comprar um DS daqui a X meses, beleza, espera. Agora, se você não tem vontade de ter um DS, ou se você tá pensando, eu pego um DS, meu, pode pegar pro PSP e jogar sem medo, cara, que o jogo é bom pra caramba mesmo. Se tu for comprar pra 3DS, e se você for comprar um 3DS até, você pode jogar a versão de DS nele mesmo, entendeu? Sim, também. Ah, bacana. Eu ia tentando comprar um. Ou então você faz que nem homem mal, joga de PSP agora e compra o DS e joga de DS depois. Joga de DS depois. Joga tudo, joga de novo, cara. Vai jogar tudo de novo. Então eu vou começar pelo 3, ou pelo. Não, aliás, vou baixar de graça lá o 1 no site da Rockstar e vou começar a jogar. O negócio, cara, o PSP, cara, é uma desgraça. Qualquer videogame portátil, você não pode levar pro trabalho ou pra qualquer outro lugar, cara, que tu não joga, cara. Depende do jogo, né? Não, eu tenho que apagar tudo e só deixar um jogo, cara, pra eu jogar, porque senão não dá, cara. Sempre tem um, ah, pô, quero jogar isso, quero jogar aquilo, é complicado. Chego em casa, todo mundo, pô, GTA, não sei o que. Eu falei, caramba, não consigo concluir, cara. Tu tem o console pra emprestar pros outros, né? Não, é, cara, portátil não é de graça, cara. É, Marcos, sua consideração final a respeito da série GTA, do que é tudo que a gente falou hoje. Então, cara, é o que eu falei no início do cast. Pra mim, GTA, o que GTA representa pro mundo dos games, a gente vai ver nessa nova geração aí. Porque, pra mim, o gênero que vai mandar nessa geração é o sandbox, cara. Isso foi uma grande influência do GTA, cara. Do que o GTA 3 criou, essa liberdade, todo esse mundo aberto. É o que a galera gosta de jogar, entendeu? É uma série assim que não tem o que dizer, né, cara? Eu vou comprar pra essa geração, tô jogando de gerações anteriores e já tô pensando em comprar pra próxima geração, cara. É, com certeza é um título aí que não tem o que falar de ruim dele, não, cara. Aproveitando, de bate-pronto, diz pra mim qual foi o melhor GTA e o pior GTA, na tua opinião. Putz, cara, olha, o que eu mais gostei foi foi o Vice City. Sítio, pela ambientação e tudo mais. O que eu menos gostei talvez tenha sido o San Andreas mesmo. Os outros, como eu joguei menos em vista desses dois, acho que foi o San Andreas mesmo. O Vice City pra mim, tudo de bom, cara. Se tivesse que ir pra dentro de um GTA, com certeza seria o Vice City, cara. Beleza. General Jota, qual o GTA que você mais gostou e o que você menos gostou? Pô, mas suas considerações? Só pode ser entre. Primeiras considerações finais, né? Eu acho que realmente GTA, não só o GTA, mas quase todo, assim, a Rockstar é uma empresa que eu respeito muito, porque eles realmente botam o esforço lá no trabalho deles, eles escutam o que os fãs falam, tá ligado? Tem vários exemplos de jogos que as pessoas fazem botos no jogo e eles em outro jogo botam aquele negocinho, entendeu? E eu acho que, cara, GTA é realmente o carro forte deles. Eles conseguem fazer o jogo divertido, que é lá pra você ter uma história interessante, você pode se prender na história. Quando você não quiser se prender na história, você vai lá e faz o que você quiser, tá ligado? Tem liberdade total lá pra você desestressar mesmo, na série. Eu acho que mais ou menos é isso, cara. É um jogo pra você se divertir também. E sobre o que eu mais gosto, agora eu quero perguntar. Só pode ser entre isso aqui que a gente falou hoje? Exatamente. Entre isso que a gente falou hoje, eu acho que vou ficar com o mesmo aí que o Marcos falou, cara, é o Vice City, por questão de ambientação mesmo e tal, e o que eu menos gostei foi o que menos me divertiu, foi o San Andreas mesmo. Beleza, é engraçado, né, porque o Vice City veio primeiro, o San Andreas veio logo depois e são os dois extremos de vocês, né, o melhor e o que vocês mais gostaram e que vocês menos gostaram. Então, o San Andreas eu até joguei, eu acho que eu acredito que eu tenha em horas de jogo eu tenha jogado mais. Mas o Vice City, cara, é incomparável, cara. Beleza, eu deixei o Homem Mal por último de propósito, porque envolve coração. Vamos lá, Homem Mal, suas considerações finais e abre o coração aí sobre os GTAs, qual são os seus preferidos, qual o seu preferido e somente os que você gosta. Ah, cara, meu, não é muito difícil de chegar a essa conclusão. Mas, cara, é uma série que eu gosto muito. É uma série que, um dia, se vocês um dia for fazer um cast sobre a Rockstar, pode me convidar de novo, que a gente entra mais nesse mundinho, que é uma série muito importante pra série, pro videogame em si, que quebrou tabus, uma série que trouxe bastante coisas que não eram explícitas no videogame, trouxe assuntos em que o videogame ainda era muito cheio de não me toques, de não, a gente não deve tratar desse tipo de assunto, a gente não deve tratar desse outro tipo de assunto. Poxa, só pra dar um contexto, cara, GTA 4, a primeira cena de GTA 4, alguém lembra o que que é? É o que ele tá no bar. A primeira coisa que aparece em GTA 4. Primeira coisa, cara. Pô, eu só lembro do barco, cara. Então, cara, é uma cena de sadomasoquismo, cara. Ah, sim, então, é o que eu tava falando, dentro do barco. Então, sim, dentro do barco. Mas, cara, a primeira coisa que você vê do jogo é uma cena de sadomasoquismo. Então, tipo, isso é bem importante pra... Foi bem importante com GTA 3, com os primeiros GTAs pro videogame, tipo, mostrar que é um conteúdo, que é uma mídia que não precisa, que não deve ter o mesmo controle. E isso foi bem importante mesmo pra indústria mostrar que o videogame pode ser diferente das outras mídias, ele não precisa ser um complemento de nada. Mas, cara, isso é um assunto que se a gente entrar num dia e falar da Rockstar em si, cara, a gente pode destrinchar esse tema aí, a gente vai dar bastante exemplo que a galera vai entender mesmo, que não é só fanboyismo meu da minha parte, mas mas a Rockstar, ela tem um legado importante nisso. E, meu, o que eu mais gostei desses citados, né, teve um que roubou meu coração, mas foi Vice City mesmo. Vice City, porque ele era direto, simples, personagens carismáticos, ambientação, animal, trilha sonora, tudo, cara, o conjunto da obra é fantástico. E o que eu menos gostei foi exatamente, como é uma constante aqui, o San Andreas, justamente por aqueles motivos. Tipo, ele deixava, em muitas partes ele deixava de ser divertido. Um jogo de videogame, quando você tem uma tarefa que ela vira obrigação, aí deixa de ser divertido. Não dá, cara. Cara, é isso aí, meu. San Andreas não é o meu GTA favorito. E dos citados, com certeza fico com Vice City 15 vezes. Não tem problema nenhum em dizer isso, cara. Beleza. Agradecer ao Marcos aí, a presença dele aí no nosso podcast. Ah, beleza. Tem algum recado que você quer deixar pro pessoal aí? Alguma coisa? Não, só agradecer aí por ter participado com a galera aí. Pô, achei muito bacana. Estamos aí, ver um próximo. Até o da Rockstar mesmo, como o Mimal sugeriu. Com certeza, cara. Só tem coisas boas a dizer, cara. Beleza, o convite já tá feito, só falta a gente marcar a data. Ah, tranquilo. Agradecer. Aí tem que marcar. Antes saiu GTA V, hein, mano? O da Rockstar e o do GTA 4 com certeza vai ser antes do GTA V, cara. Porque não, mesmo? Isso é fato. A gente tem até setembro, a gente tem 2 meses aí pra fechar esses dois temas que são essenciais pra sobrevivência. Depois de setembro é nego faltando trabalho, é queda da bolsa. O mundo vai dar uma parada, cara. Beleza, com certeza, cara. Agradecer ao Homem Mal, o cara que é o GTA Pedia. Agradecer a presença. Tem algum recadinho que você quer deixar pra galera aí? Algum jabá, alguma coisa do tipo? Não, pô, pior que não, cara. Quero agradecer mesmo o convite, né? Eu quero agradecer principalmente que vocês continuaram me convidando mesmo depois de já não ter conseguido participar em outras vezes. E, meu, show de bola, joga em GTA e, tipo, winners don't do drugs e coisas do tipo. Mas, sério, valeu mesmo pelo convite. Legal pra caramba estar aqui. Espero ser convidado novamente. Isso não é muito que um pedido, tá? É uma ordem, né? Não, mas sério mesmo, valeu mesmo. Curti pra caramba estar aqui falando dessa série que eu gosto pra caramba mesmo. E, meu, é isso aí, cara. Quem tem que fazer jabá não é a gente, né? É o cara que tá ouvindo do outro lado aí, fazer jabá pro amiguinho, pro outro amiguinho, pro outro amiguinho, pro outro amiguinho. É. Exatamente. Agradecer a todos que aturaram a gente até agora e comenta aí, curte, diz aí suas experiências no GTA, diz qual GTA que você mais gostou, qual que você menos gostou, diz se você concorda aí com o que o povo disse. E é isso. Valeu, galera. aí, o cachorrinho aí querendo participar. É que não. É, dessa vez é o meu, cara, não é o do general. Caraca, do cara. Meu, é do vizinho, cara. Não, é, isso aí que é foda, é o cachorro do vizinho, né?